No oferecimento da Acer, construindo com valor. Também, promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Parabéns aos corintianos. Excel. Campeão brasileiro. Hexacampeão. É, show pra concorrência, parabéns, velho. Parabéns. Não pra você que tá parabenizando, mas os antes aí. Foi, por irmão. Exemplo, o Lever Coupe, esse Zé Ruela que quis manchar a campanha do Corinthians. Mané. Oh, o programa começou, gente. Eu sei, ou esse mau caráter se retrata no ar, ou ele não vai. Eu não tô falando que isso aconteceu, mano. Eu escuro caramba. Fala do Corinthians, vai ficar de birrinha com o Mota. Birrinha caramba. Você viu que ele fez? Campeão brasileiro. Você viu que ele fez? Fala do Corinthians aí. Você não viu o que ele fez? Eu não vi, juro. Fora do ar, você não viu? Ah, não, ele foi mau caráter. E olha lá os manchetes. Então, foi fora do ar, então não vale no ar. Olha lá, foi mau caráter. Você vai ver que eu vou fazer com você fora do ar. Mano! Oi, parabéns! Você chorou, mano? Ficou emocionado? É, Sombra, o Corinthians me emociona. Até tá com a voz embargada, o Corinthians me emociona. Ele comemora os títulos faz 3 meses aqui e agora chorou. Mas nada como comemorar depois de sacramentada a vitória, mesmo que matemática. Porque eu já acho que o Corinthians tinha sido, eu achei mesmo, falei aqui no programa. Falei, o Corinthians quando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro dificilmente perderá, porque esse elenco é muito forte. Me ridicularizaram. Deturparam o que eu falei, muitas vezes aí distorciam o que eu havia dito, mas viu, de maneira humilde, assim como o Corinthians também. Mas você tá um mártir, hein? É, não, mas eu sou. Eu posso me considerar. Inclusive, quando o Cássio, quando acabou o jogo ontem, ele deu uma pedrada no Benjamin. Que ele falou? Deu uma pedrada no Benjamin. Falou, inclusive, teve gente aí na mídia que pregou rebaixamento, pregou o apocalipse. Falou isso? Falou. Só faltou falar que foi o Benjamin. Inclusive, falou. Ele só não disse Benja, porque acho que o Cássio ficou com piedade dele. A diferença é que eu não nego. Eu fiz uma previsão e errei. Agora é engraçado que o homem que pregava a não volta do Tite. Mas é que tá. Então, não, peraí, eu esperei. Entra no discurso, mas você tá deturpando. Não, eu tô deturpando. O cara era contra a volta do Tite. Eu falava aqui o seguinte: você perguntou um dia pra mim, você acha da volta do Tite? O que você acha da volta do Tite? Falei: olha, na minha opinião, o Tite não deveria ter ido embora. Tem que voltar mas hoje. Mas vocês não tem que comemorar. Ele, mas é o dia do título, velho. Aqui, ó, toda hora que o Corinthians é campeão... Deixa o Ren falar, então. Que o Corinthians está sendo campeão faz 3 semanas. Aí ele fala assim, você falou que ia cair. Agora, quando ele falou que o Tite não poderia voltar, é diferente. Mas claro que é diferente. Claro que é diferente. É por isso que eu gostaria de explicar mais uma vez o porquê é diferente. É diferente, sim. Quando eu falei aqui que eu não gostaria do retorno do Tite, não é pela deficiência técnica do Tite. Mas olha, que eu achei que o Tite não conseguiria os resultados que ele conseguiu em 2012. E quando eu falei que o Corinthians poderia cair também. Pra você, não, você falou que o elenco era fraco. Sim. Pra você, corintiano, que tá comemorando o título, uma homenagem do Estádio 97, e por que não? Também uma homenagem à Rádio Globo, ao Oscar Ulisses, na verdade. Ataque, Edilson pela direita, cruzamento na grande área, passou, vai para a Luca, na esquerda, toque de cabeça, na boca do gol! Wagner Love, pro gol! Toque pra trás, Wagner Love, de baixo do gol, escora pro fundo da rede. Grande Oscar Ulisses, hein? Esse é o cara. Esse é bom pra caramba, hein? Olha os carolices botando emoção pra torcida do Corinthians. Você vê que louco, o cara que era o mais criticado ainda fez o gol do título. Quem? O cara que era o mais criticado ainda fez o gol do título. Ó, mas na boa, volto a criticar. Agora que o Corinthians foi campeão, agora que o Corinthians foi campeão, eu me sinto à vontade novamente pra poder falar. Campeonato de pontos corridos é xoxo, gente, é xoxo. Porque, querendo ou não, poderia ser uma final ontem, tá certo? Aquele jogo emblemático. Daqui 5, 6 anos a gente vai falar, pô, o Corinthians foi campeão lá em 2015. Todo mundo, legal. Contra quem que foi? Ninguém vai lembrar que foi contra o Vasco. Ah, vai. Ah, não lembro. Mas vocês não lembram? Eu lembro dos títulos de ponto corrido de São Paulo. Eu lembro. É aquele negócio emblemático. Mas você demorou pra responder. Eu demorei? Não, não é aquele negócio emblemático. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu sou contra. Parecia que foi final ontem. Ontem bem show. Pode falar. Bem chato. Tem coisa... Eu não tô questionando aqui a justiça. Eu sei que a justiça prevalece. Porque Corinthians Atlético Mineiro. O Corinthians Atlético Mineiro teve cara de final de campeonato. Mas deixa eu te falar, tem coisa na vida que se a gente tá acostumado. Se a gente não começa a mudar algumas coisas, é cultural, cara, você tem que se acostumando. Você tem um mata-mata no Paulista, você tem mata-mata na Libertadores, você tem mata-mata na Copa do Brasil. Agora, pô, você tem um campeonato longo, de 9 meses de duração, com 20 clubes, sendo que uns 6, 7 aí já entram na briga pelo título, é muito mais legal. Cara, é cultural. Pra mim, se vai ser, se a final... você vai lembrar contra quem foi a final? Pra mim, dane-se. Eu vou lembrar... O Corinthians foi campeão. Mas o campeonato acabou com 4 rodadas de antecedência. Ótimo, mérito pro Corinthians, que foi justo e merecido. Eu não tô questionando o mérito. Você imagina que claro sacanagem, que o Corinthians termina lá com 65 pontos na frente do segundo, e aí vai pra um playoff no final e perde? Eu não acho legal. Você tem tanta final de campeonato, um campeonato, mano, que a gente tem pontos corridos, o resto é tudo mata-mata. E o resto é tudo mais legal. O estadual, vocês falam que é uma porcaria. Não, eu acho legal. Afinal, costuma ser sempre um jogo bom. Mas, mano, isso é uma questão... Mas, mano, isso é uma questão... Isso é uma questão de gosto e gosto de cada um, cara. Você não gosta. Eu gosto, o outro não gosta, o outro gosta. Por isso mesmo que eu tô dando a minha opinião. Sim, mas aí, encerrou. Você deu a sua opinião, não gosta. Encerrou, acabou. Mas não adianta ficar... Não, não é pautou. É que se não entra numa discussão de ponto de vista, e não chega a lugar nenhum. Mas, peraí, eu tentei convencer alguém... Peraí, eu tentei aqui convencer alguém, do contrário. Eu só dei a minha opinião. Eu sei. Concordem ou não? Você está dando a sua opinião. Eu não estou retrucando e tentando convencer os outros. O Benjamin não aceita a sua opinião. Não, não falei que eu não aceito. Ele quer contra-argumentar. Eu falei que não aceito, mano. Não, claro que não. Eu não falei que não aceito. Peraí, alguém que está brigando? Eu também não estou brigando com o mano, não. Vocês ganharam o título hoje, meu. Vocês estão. Vocês estão chatos. Vocês dois estão chatos. Vocês estão discutindo. Fala com o rei. Fala com o rei. Vocês estão discutindo o formato de campeonato. Mano, vocês estão discutindo. Não, o título, velho. Não, peraí, o mano tem razão. Hoje é dia de comemorar. O RG quis pautar o mano. Para, o mano deu uma opinião, gente. Hoje é dia do quê, ô? Hoje é dia de comemorar. Ah, obrigado. Falou, não. O RG tá provocando o mano. Não, mas peraí, ó. Hoje é sexta-feira, né? Sim, não é 13. Não muda nada do que foi ontem, antes de ontem, a semana passada, o mês passado. Pra mim, o Corinthians é campeão faz muito tempo. Então tá bom, pronto. Vamos já, manchete. Inclusive, eu queria até parabenizar aqui uma pessoa que tem tudo aí pra daqui a alguns meses aí se tornar um santo oficial. Você? Não, eu não. O Tite. Por respeito. O Tite é uma pessoa, velho. Volto a dizer que hoje custa 500 mil euros, mano. O quê? Pra virar santo? Tá, eu vi lá no negócio do Vaticano que tá um esquema de corrupção também. Os caras estão pagando 500 mil euros pra canonizar alguém. Não, mas ó, brincadeiras à parte, ó, parabéns aí. Tite, que foi o marco nessa história do Corinthians recente. Essa campanha que o Corinthians teve aí nesse ano de 2015, 90% aí é graças ao trabalho do Tite. Soube trabalhar com o elenco que tinha, não ficou dando pitizinho na mídia, porque tem treinador quando perde jogadores, vai lá na mídia, começa, ai, porque eu perdi jogadores, tira a responsabilidade de cima de mim. Tira a responsabilidade do meu colo. O Tite foi lá, não reclamou em momento algum da diretoria do Corinthians. Falou, não, vamos trabalhar, eu acho que o elenco do Corinthians é qualificado, dá pra buscar sim o título brasileiro. Parabéns pra diretoria do Corinthians, que soube manter um elenco forte ali, soube convencer jogadores importantes a permanecer, por mais que alguns tenham saído, como foi o caso do Sheik, como foi o caso do Guerreiro, como foi o caso do Fábio Santos, como foi o caso do Petros, mas com o que restou ali, o Corinthians soube montar um time eficiente e um time competitivo. E parabéns ao grupo de jogadores também. Em nenhum momento melindrou. Quando jogadores importantes, como foi o caso do próprio Ralf ontem, que levantou a taça, quando ele precisou ir pro banco, ele não ficou. Por mais que ele tivesse insatisfeito, porque o jogador também, ele tem o seu orgulho. Ele tem, talvez, aí o seu ego. Mas o Ralf, em momento algum, ele externou isso daí. Em momento algum, ele foi lá na mídia dar uma pedrada no Tite ou reivindicar a titularidade. Então, eu acho que o Ralf é um exemplo aí disso que eu tô falando. Merece muito levantar a taça, né? Soube voltar, tá certo? Soube voltar com qualidade. Retomou a sua posição ali dentro de campo e não perante a mídia, reivindicando titularidade pra torcida comprar a briga dele. E ontem eu acho que ele simbolizou. Porque, ó, tinha Cássio, tá certo? Dentro do elenco, que tem a sua importância. Tinha o Gil dentro do elenco, que tem a sua importância. Tinha ali Renato Augusto e Jadson dentro do elenco, que são pilares do Corinthians também. Mas o Tite falou, vai lá você, Ralf. E isso ganha o elenco. Ó, Tite, parabéns. Eu te amo. Ih, rapaz. Eu te amo, Tite. Que coisa, hein? Que se momento, tiver, rapaz. Se tiver o Tite... Tu quiser, nós a gente se tiver junto. O Tite e o RG no penhasco, quem você salva? O RG, gosto muito de você, mas... Vou pedir pra um parente seu reconhecer o corpo. Eu falo pra, pras pessoas ali, se eu não souber o local exato, eu vejo no celular ali a latitude e a longitude pra que o seu parente possa lá te buscar. Mas você teria... Pera, você teria a mesma atitude se tivesse no penhasco o Tite e o Benjamin? Ah, não, mas é que o Benja é diferente, velho. Você salvaria o Benjamin? Você salvaria o Benjamin? Aí eu salvaria o Benjamin, sabe por quê, RG? É. Porque o Tite, ele tem tudo pra se tornar um santo. Cadê e você não pode se tornar um santo estando vivo. Tá certo? Aí anteciparia o processo aí de canonização do Tite. Eu e o Mano é lado a lado. É lado a lado. É nóis. Hexa campeão, porra. Mas o gol do título foi o do Michel Bastos, né, Benja? O gol do título foi do Bagnelov. Não, foi do Jabastos. Foi do Bagnelov. Porque na hora que o São Paulo empatou, já tava dando o título pra vocês. Ah, mas o Corinthians era campeão. Essa aí não cola. O time tem a melhor campanha em todos os quesitos. O cara vai querer questionar o Michel Bastos. É que eu vi até que os corintianos lá na sede da Gaviões comemoraram o gol do São Paulo. Mas ó, vou dizer um negócio. Eu não comemoro, vai São Paulo. Você via ontem a importância do Tite, né? Quando você vê os jogadores, diretores, torcida, todo mundo elegeu o Tite, o cara, né? O Tite... Por que, que vocês estão com essa mania de ficar ajudando os caras? Vocês não deixaram os caras caírem, vocês deram o título pro cara. O São Paulo não deu o título pro Corinthians, você tá louco. Não, ajudou a conquistar ontem. É, por que isso? Nada, tá de brincadeira. O Corinthians, ele tem a melhor campanha, o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, o maior número de gols marcados, o menor número de gols sofridos. Eu acho que vocês foram até inteligentes. Melhor visitante, melhor visitante. Vocês foram até inteligentes, porque o São Paulo perde ontem e o Corinthians perde. Você imagina domingo o Corinthians precisando entrar pra ganhar do São Paulo? Vocês vão entrar nervoso pra caramba. Ah, ia. Mas eu acho que não vai mudar nada, hein? Eu acho que não vai mudar nada. RG, se ontem contra o Vasco, o Corinthians já não entrou nem aí pro jogo, você viu o time lá... Você acha que o Corinthians vai entrar... Você acha que o Corinthians vai entrar relaxado contra o São Paulo? Não vale mais nada. Não, mas contra o São Paulo o Corinthians vai entrar pra ganhar. Você tá de brincadeira, o Tito já falou que Gil, Ralf e Elias não jogarão. Aí, tô falando. É, mas é diferente a situação. Eu acho que contra o São Paulo, os jogadores do Corinthians ainda vão com tudo pra cima pra poder ganhar na frente da torcida e dar a volta olímpica com uma vitória. O Bate tem razão. Vai tirar o pé nos dois próximos jogos ali contra o Sport, contra o Avaí. Aí o Tite vai dar folga pra todo mundo. Eu acho que quem entrar não vai querer perder esse jogo. Não, é que vai entrar pra perder, mano. Não vai querer. Ah, velho. Então, a gente vai preparar pro jogo. Eu falei, não vai entrar pra perder. Mas vai. Também tá nem aí, mano. Mas vai embora, mas se perde. É lógico. Mas é nada, o Corinthians é campeão. Não, sim, não muda o campeonato. Mas é chato perder em casa. Claro que é. No imagina, jogo da entrega da sua imagina o Corinthians em casa. O Corinthians em casa fazendo festa. O título ninguém tira. Mas é ruim você perder no jogo das faixas. No primeiro jogo. Não, não, não, é ruim, verdade, é eu ruim. Também acho. E pro rival, é ruim. Pô, Benjamin, pra mim não muda nada. Juro, pra mim não muda nada. Vai ter volta olímpica, vai ter troféu, vai ter o hino tocando. Mas é da volta vai ter festa, vai ter foguetórios. Pergunta é igual a noiva que vai casar. E se eu fosse o Corinthians, desculpa, mas se eu fosse o Corinthians, fazer diferente até. Libera até o Pato pra jogar domingo. Põe o Pato, pode jogar, Pato. Entra lá, mas eu não gostaria que liberasse. Mas eu discordo. Não. Joga domingo, pô. Eu discordo aí do seu ponto de vista com relação a isso, Benja, porque, por exemplo, é um jogo de festa, é um jogo de festa, não vale mais nada, teoricamente, não vale mais nada, mas é aquele lance de levantar a taça na arena, tá certo, contra um adversário, e você não vai querer fazer isso, talvez, aí com uma derrota no lombo. Lógico. É, querendo ou não, RG, você vê lá, por exemplo, uma noiva, ela vai casar, tá, ela vai casar. Certo. É, ela vai casar, Sombra, num lugar assim que é descampado, pode ser no feriado, é um lugar que é descampado, tá certo? E ela pensa assim, ela fala, pô, no dia do meu casamento vai estar um baita sol. Um baita sol. Na hora do sim, eu vou olhar que vão ter pássaros na árvore. Que coisa, hein, mano? Certo, ela vai falar, momento, o sol vai estar radiante. Certo. O arvoredo fará uma renda verde. O arvoredo. Tá? Aí no dia do casamento, RG, ela olha, ela abre a janela assim. Tá aquele no dilúvio, velho. Aquele dilúvio, o padre tá lá de bota, RG, número 2, pra celebrar o casamento. O padre de galocha, velho? Ué. É o casamento, independente de ter chuva ou sol, mas é diferente do que ela pensou. Armou o casamento. Ela vai casar de qualquer jeito, RG. Chácara, armou um casamento. Sim, aquele casamento em sítio, sabe? Ela pode casar de qualquer jeito, ela vai dizer o sim e o cara vai sacramentar o casamento. Ela fala, não, então pode beijar o noivo. Agora sejam felizes para sempre. Sempre não, para sempre. Mas querendo ou não, a noiva vai estar insatisfeita, Benjamin, porque ela planejou de uma outra forma. É assim com relação a esse jogo do Corinthians. Não acho que vai dar um empate, RG. Um empate a ferro São Paulo. Por quê? Já ferro, porque o Corinthians vai falar, campeão, aqui vocês não ganharam da gente, vamos levantar a taça na frente de vocês. É, a vitória é muito melhor, mas o empate já serve. Agora a derrota, eu acho que é complicado. É aquela água no chope, sabe, RG? Aquele chope aguado? Ah, não vai não ter. Dá, né, acho que não vai entrar com essa mentalidade. Não dá nada, mas a derrota. Não, o empate não chega nem fede, perder, mas a derrota. Perder, é ruim. Acho que não vai dar esse. Pô, lógico que tem. Domingo eu vou pro jogo. O que você acha, corintiano? É, e eu também acho que quem vai entrar no lugar dos titulares vai entrar pra justamente aproveitar a chance. Porque, fora o título, todos, na minha opinião, tiveram importância. Todos, de verdade. Se você pensar, o Corinthians começou o campeonato ganhando do Cruzeiro com o gol do Romero. Depois disso, o Iago teve sua participação. Meu, todos, o Walter. E o Walter, quando jogou, jogou só contra o Atlético Mineiro. Não foi que ele entrou contra o Figueirense. Até o Guerreiro é campeão, né? Todos. Então, todos que entrarem, acho que vão pra cima de São Paulo. Pô, e o Christian foi campeão, hein? Quem? Christian. Ué, o Guerreiro foi, faz o parte. Sheik também jogou. O Romero foi. Qual é o que fica? Foi. Se tem medalha, por exemplo, o Guerreiro e o Sheik ganham? Olha, faz parte. O Corinthians não vai enviar. Sim. Se não, quiser, tem. Se quiser enviar, envia. Se quiser enviar, envia. O jogador tem direito. E aí? Direito, mas você são a favor de enviar? Não. Tem o Mendonça, o Petros. O Sheik eu enviaria. O Guerreiro não? Porque o Guerreiro quis sair, o Sheik não queria. Mas eu não enviaria nem pro Sheik, não tá jogando. Mas você ficou com o bode mesmo do Guerreiro. Não, não fiquei não. Não, não, mostrou não. Muito pelo contrário. Não fiquei com o bode não. Eu acho que eu não fico chateado. Você não observou o lado profissional agora. Não, pelo contrário, eu não fico chateado que o Guerreiro saiu do Corinthians. O Guerreiro tentou direito, foi botar 40 milhões no bolso, ele achou que não ia receber no Corinthians esse dinheiro, foi lá, tudo bem. Isso é uma coisa, eu não tenho raiva dele. Agora, o título brasileiro, eu não mandaria uma medalha pra ele. Mas mandaria pro Sheik. Eu não mandaria nem pra um nem pro outro, porque os dois não estão no Corinthians. Os dois não viveram isso daqui. Eles não viveram o Campeonato Brasileiro. Podem ter feito talvez uma ou duas partidas no início, mas não participaram da campanha, de forma alguma. O Guerreiro fez mais. Mas quantos jogos fizeram? O Sheik fez mais, não fez? Ah, não, não pode ter feito muito mais, porque senão ele não ia pro Flamengo. Mas cinco, no máximo, não sei. Não jogaram praticamente nada. Eu não mandaria nem pra um nem pra outro. Não, eu vou rever meu pensamento. Você tem razão, eu também não mandaria. E você, Ren? E você? Mandava uma medalha lá pra eles ou não? Nesse caso, não. Faria igual o Douglas lá, que foi campeão do Barcelona e tiraram dele a medalha. Sabe o que eu faria? A do Sheik e do Guerreiro dava pro Tite. Pronto, ele ficava com três. Não. A do Fábio Santos também, quatro. Pronto. E a do Petros também. É, sim. E do Mendonça. Seis. E pode sobrar mais uma, porque o Marinho tá nos Estados Unidos. Ah, pro inferno. Manda o Marinho pro Cátio. O Marinho tá aí, ferrou, velho. O Marinho tá aí, essa medalha vai pra. Não, mas depois daquele dia, mas depois daquele dia toda entrega, sempre tinha um backup de medalha. Tinha um backup, tem que ter. Tem que ter uma cópia de medalha. E o pior que não tem ninguém pra levar pra ele a medalha. Sempre aparece. RG, se alguém chegasse pra você e falasse assim, tá aqui, velho, olha, uma passagem pra Nova York, uma semaninha pra você ficar lá. Faz esse avião pra mim. Mas você, durante determinado momento, vai ter que ir lá falar com o Marinho e entregar uma medalha pra ele. E aí? Ele vai ficar sem a medalha. Você não ia se arriscar, ser filmado, entrando no apartamento dele. Tá louco. Por uma medalha. É. O cara tá preso na Trump Tower, mas véio. É uma semaninha em Nova York, velho. Vou uma semana. Santa Isabel. O meu visto tá em dia, meu passaporte também. Você pode passar e passar. Você entrega? Faço. Faço, vai levar a medalha. Mas a medalha você passa debaixo da porta, né? Essas conotações assim, a ilegalidade não. Tá certo. Tem barco amanhã de manhã, se quiser. É isso aí. Então, olha, hoje o corintiano que entrar no ar concorre a uma caneca do Corinthians, presente da loja do Estádio 97, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br, que tem tudo que é produto dos clubes, dos maiores clubes do Brasil. Botinha, continuando com as manchetes do Estádio 97, Botinha! Vamos ao Santos, né, RG? Peixe! O que aconteceu lá hoje, RG? Não sei porque eu não assisti o jogo, viu, mano? É, 0x0, um teve jogo. Teve jogador aí do Santos que também. Fechado. Como assim o senhor assistiu o jogo? Teve cara de. Que Santista é você? Porra, que cara, que Santista. Pô, jogou. Você não assistiu o jogo do Santos que ontem? Que beleza, RG número 2. Santos tá brigando pela vaga, não? É, pois é, mas. Mas parece que não tava, viu, velho? Você assistiu o quê, velho? Eu não assisti. Você viu, aliás. Ele viu o Vasco. E na hora do jogo você viu o quê? O Vasco. E o jogo do Corinthians. É nóis. Sério? Ficou se vibrando. Mas com o Santos precisando ganhar. Ficou se vibrando. Eu nasci porque não passou o jogo do Santos. Não tenho o pay-per-view. Ele não tem. Ninguém me viu. Ele não tem o pay-per-view. Alguém em sã consciência que, a não ser o Benjamin, assiste jogo de outro time que não seja o seu, se estiver passando? Mas o Santos não passou na Sport TV lá? Não, não vale nada. Foi o Corinthians também, mano. Quando não vale nada. Agora, você viu ontem São Paulo? Eu vi Corinthians. Ah, será? RG, mas já não perdeu. Foi minuto a minuto. Jogo ruim ontem. O RG, ele não assume as coisas, você viu isso? Mas ele não tem pay-per-view. Ele passa pra mim. Não, mas ele não tem pay-per-view. Você não tem pay-per-view também? Você não paga o pay-per-view também? Você não tem pay-per-view também? É brincadeira, hein, RG? Não, pera, eu não tenho também. A brincadeira também não tem. Eu também não tenho. Por que você não tem pay-per-view? Pera. Que é caro. Ah, é. Mas você gasta 2 milhões de viagem, o que gasta? 60 pau no pay-per-view? Você tá falando comigo. Que gato de não assume? Que por que não assume? Você falou assim... Pô, o único aqui que não assiste o jogo do time pra ver outro sou eu. É, que é o que um jogo que eu não vi. Não, o jogo do Curis não é que não valia nada. Declaradamente, e às vezes não assisto. Não, às vezes eu vi um jogo do Curis um dia que não valia nada, que eu fui ver um clássico várias carioca. Vezes, você viu não, não, não, tem várias vezes. Vezes. Não. Você disse aqui várias vezes. Às vezes você tá lá no Twitter, você tava, tô vendo o Mengão. É, Mengão, manda assim. Tô vendo o Verdão e o Corinthians jogando. Tô vendo o Tricolor querido. Tricolor querido, cara. Tô vendo o mais querido. Boa, RG. Mas vocês, mas vocês dois, vocês têm que assinar pay-per-view. Eu não. Motinha, perdão, viu? É, eu gostaria de dizer que eu sou parte integrante dessa campanha do Corinthians e eu receberei uma medalha. Por causa da psicologia reversa? Por causa de tudo, velho. Obrigado aí, o pessoal do Corinthians. Você se acha, então, você se julga mais importante que todos os corintianos? Não. E por que os outros não merecem uma medalha ele também? Ele não teve convicção na resposta. Se não dele, não foi. Mas é que eu trabalho em canais de comunicação... É, e eu, de maneira direta e indireta, participei também nessa campanha. Então vou ganhar uma medalha. Quando eu ganhar, você vou fazer mais para a gente. Agora a manchete do Santos. Só fiz um parênteses aí. Vai, Matendo. O Dorival elogiou o Flamengo. Falou que o Flamengo marcou muito a RG. Meu Deus. E todo mundo saiu reclamando muito do gramado da Vila Belmiro. Olha, se ele elogiou ou não elogiou, não sei. Eu sei que pelo que eu li, e pelos melhores momentos que eu vi, pelo que eu li, todos disseram que foi um jogo ruim. Muito. Pelos melhores momentos, o que eu vi foram os dois goleiros fazendo defesas, boas defesas lá, defesas difíceis. Quer dizer, então fica difícil você opinar quando você não assiste, não vê o jogo. Agora, tudo indica que o Lucas Lima deve ter feito muita, mas muita falta para o time do Santos. Né? Agora, vai lá, vai se preparar e vai enfrentar o Curitiba. Esse vai ter um... Completo, esse o Lourival ter... já falou. É, mas esse vai ter um jogo de conotação de treino, porque é sem torcida, né? Então o Santos pode tirar proveito dessa partida, vai pegar um time desesperado aí, mas é sem torcida. E é um jogo chato, né? Jogo xoxo. E RG, depois é Avaí e, se não me engano, Vasco, né? Sim. Então o Santos ele mexe com todo mundo que tá ali na zona do Pepino, é o Santos mas, é o ponto. Mas vai jogar muito mais preparado pra quarta-feira, porque quarta-feira o bicho pega e o bicho começa, né? Quarta-feira é outra coisa. Então vamos ver, vamos aguardar. Muito bem, você está vendo o Estádio 97 da Energia 97. Deixa eu dar um aviso importante pra você, porque a sessão pública Câmara no seu bairro chegou à região de Guaianazes. Essa é mais uma chance para você apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Participe! O evento acontecerá no dia 28 de novembro, a partir das 9h30 da manhã, no Céu Jambeiro, localizado na Avenida José Pinheiro Borges, 60, em Guaianazes. Anote na sua agenda e compareça. Avise seus amigos e vizinhos. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo, câmara.sp.gov.br. A Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor, senhor Cláudio Mota! Porco! Porco? Olha o porco. E estamos recebendo aqui componente da categoria de base, Leonardo Botti. Seja bem-vindo, Leonardo. Fala, Sombra, tudo bem? O porrinha. Tudo bem, você? Porrinha, velhinho. Feliz, emocionado de estar aqui. Um pouco assustado. Eu vou te dar porque tinham me falado que o Corinthians tinha sido campeão ontem. É. Mas o programa começou aí meio agitado, o pessoal brigando. Achei que não... Não tem briga não, mano. Eu não assisti porque eu tava vendo o quinto episódio da segunda temporada de Flash. É uma série que eu gosto muito. Mas me falaram que o Corinthians foi campeão. Mas eu assustei porque o pessoal aqui tava brigando. Achei que ia ser. Do jeito que o Mano chegou. Achei que ia rolar uma comemoração. Tá? Não rolou, né? A comemoração já tá rolando desde a 18ª rodada, Mané. Inclusive, que título que vocês vão comemorar esse ano? Vocês acham que vocês podem ganhar a Copa do Brasil ainda ou não? Queria agradecer também, Sombra, já que ele me falou aqui na manchete do Palmeiras, né? E o Mano entrou. Eu queria agradecer o Corinthians que lembrou da gente ontem, né? Em meio a toda essa comemoração, postaram lá, né, que é a primeira arena de São Paulo a gritar campeão, etc. Queria agradecer o Corinthians por lembrar da gente no jogo de ontem e dizer que eu entendo isso. Eu entendo por que o Corinthians, mesmo sendo campeão, não esquece da gente, Sombra. Eu entendo isso, sabe por quê? Por quê? O Corinthians, esse ano, Eles estrearam a casa deles faz o quê? Um ano? Um ano. Foi na Copa. Estreou antes. Como você se sentiria, Sombra, diante de alguém que é responsável por 40% das tristezas que você passa dentro da sua casa, Sombra? É a minha sogra. Como você vê? Mas... Boa. Vamos só recapitular rapidamente. É minha sogra, bicho. Rapidamente, Sombra, pra gente não perder aqui. Convidado desagradável. O fio, peço desculpas, mas. Eu acho que. Eu tô aqui do lado. Substituindo o Domênico, eu tenho que fazer essa parte, né? Corinthians teve lá 5 tristezas dentro de sua casa esse ano, certo? Sim. Quais perdeu são? Pro Figueirense na estreia. Tá. Perdeu pro Guarani do Paraguai, aquela potência. Perdeu. Perdeu pro Santos, né, na Copa do Brasil. Sim. E as outras duas tristezas do Corinthians em seu estádio, nesse primeiro ano de vida, foi a desclassificação no Paulista, nos pênaltis, pro certo. Palmeiras. E a única derrota em casa que o Corinthians teve esse ano foi pro Palmeiras. Então, 40% das vezes que os corintianos saíram lá do estádio, lá daquele estádio que fica lá na... afastado lá na Zona Leste. O nosso cego. Isso. Pau e respeito. É que eu moro desse lado. É longe, eu moro desse... longe? É meio longe. É que eu não sei. É muito longe de mim. Eu não sei. Eu moro mais pra Zona Oeste aqui. Você mora na Lapa. 40% das vezes que o corintiano saiu triste, cabisbaixo, macambúzio do seu estádio, nesse primeiro ano de vida, foi... por responsabilidade do meu Verdão, Verde e Branco, inclusive, Palestra Itália. Inclusive, por falar na sua casa, vamos falar da então, sua eu entendo, casa. Eu não, entendo, eu entendo, peraí, só um pouquinho. Eu entendo, porque lembrarem da gente em plena... Responda. Plena comemoração de título. Obrigado aí a quem lembrou de nós. Não, vale a pena lembrar. Eu não vi a pergunta, desculpa, Bruno. Você fica me cortando. Não, eu te respondo. É que eu achei que no rádio cada um falava por vez. Pertinente. Principalmente quem já faz parte. O negócio é o seguinte, vamos lá. Quantas vezes o seu time ganhou em casa do Corinthians? Vamos lá. Você gosta de dados? Vamos falar de dados aí. Nenhuma, mas eu tô citando... Ah, beleza, tá respondido então. Quem que é o convidado incômodo aqui? Mané, antes de começar a falar bobagem... É melhor estudar... Não, pera. São fatos. E por falar em fatos, eu não sei porque você tá tomando aí pra si, talvez aí vestindo essa carapuça. Porque, já que você quer falar de fatos, de fato seu time não comemorou títulos em casa, comemorou? Não, mas é exatamente isso que vocês colocaram. Justamente por isso. É um fato ou não é? Não, eu fiquei feliz de vocês terem lembrado da gente. Pois é, e por que você está reclamando? Ah, nós somos a primeira arena a gritar campeão. Obrigado, Corinthians. Por que você vestiu essa carapuça? Primeiro, seu time nunca ganhou do Corinthians em casa. Que é outra arena de São Paulo, é nossa. Segundo, seu time não comemorou nenhum título dentro de casa. Então o Corinthians ele só fez uma menção, já que você gosta de fatos, o Corinthians fez uma menção... A quem? De um fato. A quem? Não é legal. Mencionou quem? Esses irmãos gêmeos. Não é questão de brigar. A questão não é brigar. Um nasceu do outro. A questão é constatar um fato. Isso é fato. E, mano... Mas ele disse que não comemorou. O Palmeiras não comemorou um título em casa? Pode ser comemore agora com a conquista da Copa do Brasil. Tá difícil, mas isso pode ser comemore. Isso é um fato. Pode ser comemore, mas até agora não comemorou. Eu não tô fugindo disso. Até agora não venceu o Corinthians em casa, então chupa. Mas, mano, por que esse rancor? Comemora, deixa o menino falar. Exatamente, Portuga. Exatamente. Corintiano brigando, é que nem irmão gêmeo reclamando herança. E continua a minha... O meu susto aqui, né, de... Os corintianos estão bravos, estão nervosos hoje. Eu achei que era um dia de alegria. Já que estamos falando de fato, eu só queria lembrar que apesar de Corinthians ter sido ex, o Palmeiras continua sem mundial. Ah, legal. Pra variar. Muito bom, argumento pra muito variar. Bom. Muito bom esse argumento. É um fato, não é? Também, lógico que é. Óbvio que é. Muito bom esse argumento. Eles têm a Copa. Muito bom esse argumento. A Copa Cachaça. Amigos aqui. Olha, eles pra a falar Cachaça. De mundial que vale aí vocês, aí tá uma briga difícil. Mas, velho, o nosso tem duas chancelas da FIFA, 2000 e 2012. Hoje é dia do Corinthians curtir. Pra que você está espizinhando seus companheiros? Não, mas não é espizinhar. Mas peraí, quem espizinhou quem? Quem espizinhou quem? Nós somos citados. O corintiano. Eu tô aqui com uma voz. O título brasileiro desde a 18ª rodada do campeonato. Parabéns. Eu tô aqui como a voz representante do Palmeiras e nós somos citados nas redes sociais do seu time. Mas, ô Mota! Vocês deveriam levantar as mãos pro alto e agradecer essa lembrança que o Corinthians fez pra vocês. Palmeirense, diga foca no Palmeiras. Diga pro bote da categoria de base. Foca no Palmeiras, foca no Palmeiras. Tá hoje aqui no lugar do Domênico. Sim. Vamos lá. O que tem de novo do porco? Olá, o Marcelo Oliveira aí, o bote. Bote. Bote. Bote. O deve jogar aí, falou assim que vai poupar jogadores, viu? Vai poupar. Time reserva. Inclusive o Lucas, Zé Roberto e Dudu. Mas ele já vem poupando o futebol. Já agora tem jogadores se poupando já antes mesmo. É. O Lucas é cansado, né? O Lucas tá sempre cansado. Morto, sempre... Né? É, os Lucas eu não sei o que acontece. Aliás, de uma forma geral, o condicionamento físico do Palmeiras eu não sei o que acontece. Time reserva, domingo, natural, não temos mais, amanhã, na verdade, não temos mais chance de chegar no G4, a 7 pontos já. Até, pena, mas a gente tá na final, né? Que pena, a gente tá na final de um campeonato aí. Tem times que estão com 11 disputar. Pontos de vantagem pro outro. Vocês têm chance? Vai... Repete essa frase aí, gostei. É a manchete do Palmeiras? Cara, falar, não, mas é bom, é porque picotou seu microfone, é legal você repetir. Como é que é? O Palmeiras tá a 7 pontos do G4. Ah, mas não tem mais chance então, né? Normal, não tem. Mas a gente tá na final de um campeonato. Eu, mano, o seu ex. A gente tá na final. O seu ex, a taça é de verdade ou ela vem em fax? Não, não, ela é de verdade. Ela existe. Ah, Sombra, quiser, a manchete quiser, do Palmeiras? No memorial tá lá. Beleza. Fala a manchete. A manchete do Palmeiras, Sombra? A manchete é do Palmeiras. Isso. O bote não tá sendo respeitado. Obrigado, Sombra. O bote não. Obrigado, capitão do programa. O bote. Vamos furando o bote. Só dizer uma coisa. Pro torcedor do Palmeiras aí, que tem essa tara pelo Natan, o Natan vai jogar amanhã. Vai. Ei, torcedor do Palmeiras que ama o Natan. Eu não gosto do Natan. Não gosto, verdade. Pra mim, o Natan se destacou ano passado porque era. É, tinha um olho em terra de cego. Mas, exatamente. Ô, Bote, é verdade, você tá falando que o torcedor do Palmeiras tem uma tara pelo Natan. O Domênico, quando fala aqui do Natan, é como se fosse uma mulher à espera do Robert Redford com uma proposta indecente. É doido falando aí no rodízio. Não, o Domênico vira os olhinhos quando fala úmido do Natan. É impressionante. Porra, Natan, porra! É. Mas você, olha, surpreendentemente... Eu não acho tudo isso, Sombra, eu não acho mesmo. Desculpa aí quem pensa diferente, mas eu não vejo tudo isso no Natan. Esse Natan, quem não pensa diferente, se diria o Domênico? É. Não, o Domênico eu respeito. Véia. O Domênico a voz, eu tô aqui representando o Domênico. Mas, ô, Bote, deixa eu perguntar uma coisa. O Domênico, o Palmeiras teve uma sequência até boa há um tempo atrás com o Marcelo Oliveira. E o Domênico falou assim: tá vendo? Agora temos técnico. Nos livramos do Osvaldo, agora temos técnico. Perfeitamente, muito feliz com o. Mas ultimamente, o Domênico tem sido muito crítico do Marcelo Oliveira. Certo. Qual é o Marcelo Oliveira? Aquele que o Domênico falou: agora temos técnico, ou esse que agora ele questiona? Acho que o Marcelo Oliveira tá decepcionando, Sombra, de uma maneira geral. Eu entendo, sim, assim, que o Palmeiras teve algumas falhas na formação do elenco. O nosso meio é muito ruim. É, não teve peça de reposição suficiente. A gente não tem um 10 desde o começo do ano. O Corinthians tem lá dois grandes meias. Isso tornou o Corinthians grande, um bom time na temporada atual. O Palmeiras não tem esse meia. Que você tem saudade do 10 antigo? Não, não tenho saudade. Gostaria até de não falar o nome dele. Não tenho saudade, não cara. Mais dele prejudicava do que... Feira. Mas ajudava. O Palmeiras não tem o 10. O Palmeiras não tem o 10. Mas o Palmeiras não tem um monte de peça. O 10 é mais um. Falando exemplo, do Marcelo Oliveira? O 9 do Palmeiras, você confia? Falando do Marcelo Oliveira? Você confia no Barrios, no Cristaldo, o Rafael Marques quando joga de centroavante. Falando do Marcelo. Eu tô entendendo, porque eu tô sendo atacado, Som, porque eu trouxe fatos aqui. Eu também tô trazendo. Que magoaram. Magoaram. Pelo contrário. Eu sei que eu trouxe fatos que magoaram. E até entendo porque eu tô sendo. Não, mas o Mano tá sendo comentarista agora, não tá sendo fofado. Então, não, eu só me decepciono, Som. Fala lá que é o 9 do Palmeiras. Fala, voto 10. É só o 10. Eu me decepciono com o Marcelo Oliveira porque eu achei que mesmo numa situação como essa, de falta de peças, etc., ele saberia como contornar isso. E ele não tá sabendo. Entendi. É, meio campo do Palmeiras, cada partida é um meio campo diferente. É, entendo que as peças talvez não tenham grande qualidade, mas eu esperava mais do Marcelo Oliveira assim. Mas não entendo que mandá-lo embora seja a solução. Mesmo se perder o título? Mesmo se perder o título. Mas você acha que ele aguenta? Não adianta ficar mandando técnico embora atrás de técnico, não vai resolver mas nada. Mas como construir o título? Eu acho que não resolve nada. Mas você não acha que a pressão da torcida do Palmeiras, né, pelo título e... Ah, isso é grande. E a não vinda do título, você acha que o Marcelo Oliveira aguenta? Acho que aguenta, porque vai... Logo aí, acaba a temporada, aí o pessoal entra de férias esquece um pouco. Mas assim, é um pouco decepcionante. É assim, depende de como perder. Se o Palmeiras tomar duas tamancadas, velho, 3-0 na Vila e vem aqui no Palestra e toma mais 3, aí nem Cristo segura ele. Agora, depende da forma que você perde. Muito bem. Ô, Motinha, mais alguma coisa aí do porco? Então, o STJD viu o Bote? Bote? Ah, Bote. Ô, Mota, pega leve que eu tenho histórias suas aqui, tá? Conheço pessoas que trabalharam com você no Colégio Canuto Duval, então acho melhor você tomar cuidado. Agora tremeu, hein? Não, tem medo de nada. É sem mentira, porque vai falar nada de mim, velho. Não, só avisei. Mas pior de mim, o que pode acontecer? É. Mas peraí, então é verdade que ele foi professor? Que a gente ele foi professor, isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é uma triste verdade. Que é verdade. Aonde está o ensino nacional? Isso é uma triste verdade. Olha o nível. Eu tenho o dom do ensino. Hoje no Globo Repórter, a história de um professor. Olha o nível. É. Olha, onde ele aprende? Onde ele ensina? E o STJD avaliará... Aonde comprou o diploma? Não comprei, não. Oh, eu estudei. Você tem diploma? Depende do quê? Eu quero ver o cartão de crédito do Chuchu. Não comprei, não, velho. E olha, o STJD avaliará a punição ao meio Robinho, viu? Pelas ofensas ao árbitro. Ah, vai tomar uns três. Ah, tranquilo. Aí, né? Tranquilo. Olha, foi a comemoração tranquilo. Mais legal que eu já vi na vida. Cara, muito legal. Cara. Ele merecia um sangue. Mostrou que tinha sangue. Aí. Ele falou pra você, seu B pontinho, seu M ponto. Ah, é. Ô, Bote, deixa eu fazer uma pergunta. Diga assim. O Valdívia tava no Palmeiras quando ainda tinha começado a Copa do Brasil, não tava? Não esperava. O Valdívia... Eu falei o nome dele, eu falei que não ia falar o nome dele. O Valdívia tava. Tava. No DM. Mas ele vale, então, assim como o Benjamin, você mandaria a medalha ou não? Não, não mando não, Sombra. Não manda a medalha. Não, depende. Eu revi meu conceito e falei que o Mano tinha razão. Ah, você reviu o conceito? Você viu na hora, eu falei, não, você quer saber se tem razão, não mandaria. Ele não presta atenção. Nem pro Shake? Não. Não fez parte da campanha. Eu falei na hora, não, mano, pensando bem, você tem razão, não mandaria não. Entendi. Porque mas na campanha são 38 jogos. 38 jogos, jogou 3, 4, não mandaria. Mas pontos corridos é que diz, né? Todo jogo vale. Uma final. Mas tudo bem, mas de 38 jogar 3, 4. Não viveu, velho, não sentiu. Aí que eu falei, e na hora, tirar esses pontos razão, aí? Se tirar esses retirei. Pontos dos 3, 4 jogos. Tem 11 de vantagem, não patrão. Você viu a tabela? Você viu a tabela? Tem 11 de vantagem. Então tá bom. Então tá bom. Pra saber se eles já jogaram nas 4 derrotas. Eu revi meu conceito. Eu daria, então. Não, já mudou de novo. Ah, mas o Corinthians perdeu 4. Vai que os caras jogaram nesses jogos aí. Tá bom, tá aqui. É verdade. Bom, então agora vendo... É melhor ver. Que o RG falou... Ué, tá aqui. Eu quero até segunda-feira pra pensar. Quando convém. Eu não mandaria não, meu Sombra. Não mandaria, não acho que o Valdívia, apesar dele, sabe, da qualidade dele, ele não tinha o comprometimento necessário. Eu acho que ele mais atrapalhou do que ajudou no âmbito geral, principalmente nessa segunda passagem dele pelo Palmeiras. Essa coisa dele sempre ficar, porque eu tô jogando sacrifício, eu sou o cara que me dou. Não, cara, ganha pra isso. Eu acho que ganha pra isso. Não eu vi ele jogando um pouco aí de Chile e Uruguai, achei que ele tava meio gordo, viu? É, vai pra Arábia, né? Os caras treinam menos. Eu achei que ele tava... Verdade. Arábia, velho. Você viu como o Uruguai atropelou o Chile? Mas sobrou no jogo. 3-0, tranquilidade. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, Motinha. Vamos lá, o Tricolor. São Paulo que ganhou de virada aí, né, chefinho? É, eu não vi o jogo, eu fiquei vi depois. Como? Tempo. Você não viu? Você não viu? Você não assistiu o jogo de São Paulo? Você assistiu o Corinthians também? Ah, que vergonha! Você se pegou vibrando com o Corinthians? Não, cara, como tive assim? Um compromisso profissional, onde não tinha nem televisão pra poder acompanhar nada. Tava no compromisso seríssimo, não pode. É. Não, então... não tinha como. Só ficava o celular pipocando lá ali. Gol, gol, gol. Mas você viu os melhores momentos ou o jogo na íntegra? Não, melhores momentos, não vi jogo não. Só o highlight. Só o highlight. Ah, que vergonha, dá Levi, Paulo tem que ir embora, começou mal, né, chefinho? É. Virou o jogo aí. Mas, cara, foi mais que melhores momentos, né? Precisa ir embora, Levi, que vergonha. Foram excelentes momentos. É, golaço do Michel Bastos. Golaço. Né? Kardec também jogou muito bem. Que baita jogador, né, falei Kardec? Que eu tenho medo, não falei que eu tenho medo desse mas cara. Mas os meus universitários seguidores de mídia social do Twitter me disseram que o Rogério foi um monstro. Monstro. Allan Kardec é o único ser humano que fala sem abrir a boca. Mas ele é inteligente, viu? Ele não é um fenômeno, mas é um bom jogador e é muito inteligente. Kardec, jogador. Quero dizer pra você. Eu gosto muito do Kardec. E é muito inteligente. Eu gosto muito do Kardec, mas parece que ele tem um semiaberto do hospício. É um passinho, hein? Você concorda comigo ou não? Concordo com você, mano. Você concorda comigo ou não? Não, ele mas é louco, a repórter foi lá. É de psicopata. Ele dá entrevista olhando pro nada. Ele dá entrevista olhando pra baixo e sem abrir a boca. É verdade. Ele fala assim: é verdade. Nós nos concentramos. Mas isso. Ele é bom jogador. A medo. Parece que ele vai puxar uma faca a qualquer momento, não parece? Ele vai puxar uma faca na entrevista. Quando eu peguei o finalzinho do jogo a partir do pênalti, daí eu vi a entrevista dele pra repórter do Sport TV no final do jogo. Você ficou assustado. Fala. Não, não, não. Se meter num filme de terror, passa, hein, velho. O Kardec. Aí vem tem aquelas perguntas, e aí, ajudaram o Corinthians? Mas, assim, não, o Corinthians foi campeão por méritos próprios, a gente só fez jogamos a nossa parte por nós mesmos. É, exatamente, ele que ou seja, falou. Não entra em pegadinha, não. Quem tava lá era o Osório. É, ele é bom mesmo. Osório vibrando com São Paulo. Olha, o Osório é um mito, cara. É. Eu vou te falar, o Osório é um mito. Ele, em poucos meses, ele conseguiu entrar para um hall de ídolos de torcida de São Paulo. Ele não conseguia assistir o jogo. Ele não conseguia assistir o jogo. Ele tava na cadeira numerada, né, assistindo o jogo. Todo mundo batendo foto, ele vibrava mais que tinha... Tem torcedor que tava lá, às vezes, vaiando, ele vibrava mais. Exatamente. Né? Aí eu tava lendo, né, e tem ouvintes nossos que mandaram foto com ele na numerada. É, olha, é uma idolatria em cima do Osório. Impressionante. Lógico, não dá pra idolatrar por causa de um título ou nada. É que ele é extremamente carismático. Cara. É, tem extremamente carismático. Aí falou que gosta de São Paulo, quer voltar pro São Paulo. Foi lá no Morumbi ver jogo. Torcedor de São Paulo adora o Osório. Ele é um sujeito que tem carisma. Ele foi lá ver jogo. Ele foi lá ver jogo. Será que ele foi também falar com o Milton Cruz? Pode ser, né? Ah, porque ele tinha desejo de levar o Milton Cruz pro México, né? Pode ser, há um também, tempo atrás. Vai que... É que os filhos dele ainda estão estudando aqui. Os filhos estão aqui ainda no Brasil. Então é por isso. O Ceni convidou ele pro jogo do Adeus. Tá certo. Nossa, né? Palavra forte. É um sujeito Adeus. Querido. Não, Adeus, cara. Adeus parece que... Adeus dos campos, ele não vai jogar mais, Adeus, velho. Ele volta quando? Adeus profissionalmente, não. Adeus dá uma conotação ruim. Vocês não acham que o Rogério poderia jogar esse clássico com o Corinthians? Pra fechar com chave de ouro? É melhor não, mano. Não sei. É melhor ele não fazer isso, que é bobagem. Que bobagem, mano. Que bobagem. O inferno você, quer dizer. Vai que vocês tomam o gol 132. Poderia tomar. Poderia tomar. Mas, ó, é mais fácil ele tomar 3 e chegar assim. Aí te vende mais um relógio. É mais fácil ele tomar... Mas só se ele tomar 3 e chegar ao 100º gol sofrido pelo Corinthians, do que ele marcar mais um. E se perder com o gol dele? Que ódio do Rogério. E se perder de 1-0 o gol dele? Ficar ruim também, mas os inimigos tem que ter ódio mesmo. O Roberto tem que liberar o Pato pra jogar do meio. O Sombra. Grêmio que ofereceu 2 milhões de reais, mais 2 jogadores o Grêmio. Mas 2 jogadores em definitivo ou empréstimo? Você não sabe. Definitivo, não sei. Que aí a notícia não fala. Né? Mas deve ser 2 pés de rato, né? O Grêmio não vai oferecer um. É o Raul lateral e o outro é o Max Rodrigues. É Raul e o Max Rodrigues tá morto. Fala, mas diz que a torcida do Grêmio ficou pé da vida que ofereceram o Raul. Ah, é? Fala, o que você queria falar? Não foi você? Foi eu, Léo. Fala, Léo. Léo. Vocês falaram aí da despedida do Rogério Ceni, aproveitando aí o pessoal que gosta de organizar esses jogos de final de ano, essas confraternizações. Podem chamar o Cleiton Xavier, porque a hora que acabar a temporada ele vai estar tinindo, vai estar voando, cara. Você também coordena com o departamento do Mengo. Esse cara é engraçado. Aí você coordena o Mengo. O departamento do Mengo no Palmeiras tem alguma coisa, hein? Mas você é um amendoim, velho. Ó, meteu o pau no Natan, meteu o pau no Fernando Praes, meteu o pau... Aqui é Palmeiras, não tem nada de amendoim, não. Aqui é Palmeiras. Mas, ó, não tem nada bom lá. Com a derrota do Santos, a vitória do São Paulo, e possivelmente o Santos agora dando umas folgas aí pra alguns jogadores, em função da disputa da Copa do Brasil... Derrota não, empate do Santos. É, desculpa, empate, né? É que soa como uma derrota, né? É que bom, mas diante disso aí, pode ser realmente que o São Paulo esteja bem mais próximo da vaga na Libertadores. Ô, velho, você não acha não que o Santos vem investir muito nesse G4? Porque vai que perde pro Porco. Ainda fica com uma outra situação de chance, né? Mas eu não acredito que o Santos vá desistir, não. Mas se poupar jogadores não é um sinal de... Mas não acho que vai poupar, não. Não vai? Não acho que... Não, o Coritiba não. O Dorival falou que vai com o time completo. Não acho que vai poupar, não. Não tem esse papo. O Palmeiras falou que vai poupar. É o Palmeiras é que tá poupando o jogador. Será que no jogo, por exemplo, entre os dois, entre a primeira e a segunda final, não vai poupar? Depende, eu acho que vai depender muito desse jogo contra o Coritiba. Se ganhar, porque é um jogo que pode proporcionar um certo favoritismo ao Santos, pelo Coritiba não ter torcida. Então vai ser aquele... Quantos pontos acha que o Santos faz em 3 jogos? Só adversário fácil. Eu acredito nos 7 pontos. 7 pontos? No brasileiro. Iria pra? Tá com 56, é isso? O Santos hoje tem... 55. O Santos 55. Tá com o Vasco ainda, né? Em São Januário ou em Santos? Acho que em São Januário. 55 iria pra... 62. É seu adversário fácil, Curitiba, Havaí e Vasco. Você fica com seus palpites aí bem guardadinho, Portuga? Porque você, senhor Portuga... Eu acerto tudo, porque rapaz. Porque o Inter vai atropelar... Ele vai pegar o Chapecoense. Levou o Chapecó, velho. Vai lá e pimba do Chapecó. Vai pegar o Goiás. Pimba do Goiás. Abre a cápsula lá. Pelo amor de Deus. Abre a cápsula lá. Vamos ver aí, Portuga. Abre aí. Portuga... Só dá fora. Não, só. Essa do Inter foi... Galo, Inter. O Portuga é o coveiro do palpite. Ele desistiu do Galo. Argentina é o coveiro do palpite. Dica, ah, para com isso. Ele desistiu mas do Galo, meu. E foi pro Inter. Já acertei o Santos campeão da Copa do Brasil. Acertou o Santos. Vai jogar Santos na última rodada. Ó, com uma opção. Duas opções. Acertei que o Sport não vai lugar nenhum. Observação. O senhor acertou Santos Paulista... Depois, lá de muito, mas não no início do campeonato. É. No início não, da ninguém... foi a final. Você perguntou quem é esse campeão? Ele tem meio a meio. Palmeiras não ganha nada. Mas quem Palmeiras era, não ganha nada. Eu falei que é final. Quero ver quem bancou jogo. Aqui no início. Segue o jogo, sem falatório. Meu Deus. Esse é o estádio 97. Ô, Benjamin, vamos falar agora da Esser. Os Horn estavam lá na numerada ontem, é verdade? Ao lado do Osório? O Rafa não vai de numerado, ele vai só de arquiba. Ah, você tá brincando. Ele e o Alan, é verdade. Vai mesmo. Ele se recusa. Contou uma história que estavam até negociando um apartamento pro Osório. Sim, mas depois. Ah, é? Antes pra eles estavam na arquibancada. São Paulo. Ah, é. Eles, tá. Eles não vão, eles se recusam a ir de cativa. Eles são povo, né? São povo. São super povo. Povo. Povo. Agora, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Pertinho aqui da Paulista, e pertinho também do centro de São Paulo, as regiões da Augusta e da Liberdade são cheias de bons negócios, lazer e cultura, viu, Mota? Aquilo que eu tava explicando pra vocês no programa começar. A região aqui, é museus, é muita área de lazer e de cultura, que você não entendeu. Cinema, shoppings, compras. Então, o pessoal vem, pô. É uma delícia. Você sai pá, rapidinho, vai lá, curte com os amigos. É um bairro super cool. É o quê? Cool. Ah, só se for pra você. Negócio aí, não. Negócio aí. Não. Pode continuar conversando. E te atrapalhou, Beijão? Ué, ele me chamou no papo. Bairro cool. O pessoal sabe que eu tô falando. Quadrilátero de ouro, velho. Bairro cool. Na Augusta, a Esser tem o Bela Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora, amigão, quem visita os estandes de venda do Belo Augusto e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale-presente de R$50 da Livraria Cultura. Isso mesmo, Otinha. Sensacional, Livraria Cultura. Adoro. Comprei muitos livros. Pra? Pra ler, né? Eu tô... pra que que serve livro? Vou queimar. Vou fazer distante. Por isso que eu te pergunto, toma, eu te agora conheço. Não, você... Agora, entendeu. Ó, se sou eu que falo isso, nossa. Ele não entendeu. Ele mas não... olha. Não entendeu. E ele continua não entendendo. Tá isso mesmo. R$50 pra você gastar como quiser. Em livros, filmes, música, games, você escolhe. Pra ganhar esse presentão, visite os estandes até o dia 15 de dezembro. E preencha o cadastro com o consultor Esser. Anota aí. O Bela Augusta fica na rua Augusta 890, 890. E o Startup fica na rua Pandiaca Lógeras 84, na Liberdade. Qual que é o nome da rua? Pandiaca Lógeras. Louco, é o nome... né? Pandiaca, como é? Pandiaca Lógeras. É style pra caramba esse nome. Ó, é style então mesmo. Você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 pra gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero, Chuck! Aí agora um momento Benja feliz. Bom, eu tava lendo agora à tarde, achei né? Que era um quadro do Landucci Mizu. Não, mas é um momento que o Benja fica feliz agora. É, trilha de palhacinho, né? É, porque eu tava vendo aqui, tava vendo aqui, né? Uma notícia aqui no portal da Band, né? É, que o comentarista Neto deu aí como pão. O Aguirre sendo o próximo técnico do São Paulo Futebol Clube, né? Segundo o Neto, escreveu lá, está praticamente selada a chegada de Diego Aguirre, só falta assinar. Muito bem. Acaba de sair aqui, ó, Qatar League. Twitter da Qatar Stars League. É, o time... não sei qual time... anuncia a contratação do treinador uruguaio Aguirre para liderar os Panthers, substituindo Isha Mosca. Não, nome, nome. Pista, ou seja, então, o Aguirre vai treinar lá no Catar. Ontem eu falei o seguinte. Falar a verdade, né? Você lembra que eu falei ontem aqui? Fidorf no Corinthians. Você gostou agora, né? Eu falei o seguinte, o São Paulo, o Aguirre pediu uma resposta até domingo, porque o Aguirre tem uma proposta do Catar, onde ele já dirigiu, foi bem. Mas é que tá, quando chega uma proposta do Emirados Árabes, por mais que o treinador diga, ó, a minha prioridade é o São Paulo, eu abro mão de dinheiro. É muito dinheiro. É, ele vai receber R$1 milhão, talvez, no Qatar, ou R$1,5 milhão. Ele não vai querer aceitar uma proposta do São Paulo então por menos agora da você metade. Está então, você... então agora você fala que realmente o dinheiro manda, é isso? Não, não é isso, São Paulo. Mas exemplo, o Aguirre é um cara jovem, né, meu? Você o Aguirre é um treinador diferente, é diferente a situação dele. Eu só te falo, o Aguirre sempre foi um treinador médio e ele não tem o potencial para ser, talvez, aí um... Vai, quem sabe aí um Ferguson ou um Guardiola. Então o Aguirre, ele tá na dele, de poder ir buscar muita grana. Eu pensei que você tá falando do Tite. Não, não, é o Tite tá... Não, você o Tite tá enganado. É o a informação que eu tenho... O Tite é acima do Guardiola, cara. Você tá enganado. A informação que eu tenho é que, nesse momento, o Aguirre gostaria, sim, de assumir o São Paulo. Você gostaria, Matheus? O que ele pediu... Sim. O que ele pediu era uma resposta até domingo, porque aí o cara não correu o risco de ficar sem nada. Não, mas é que tá bem, já. Você pega, por exemplo, o cara vai receber uma proposta de R$1,5 milhão pra trabalhar no Catar. Ele não vai aceitar uma proposta do São Paulo de 300 mil. Aceita, hoje aceita, aceitaria... Não, acho não, estou te falando. Quanto que ele aceitaria hoje, ganhar no São Paulo? Você tem informação? Não sei quanto ele aceitaria, mas estou te falando. O momento hoje do Aguirre pegar o São Paulo hoje, ele é muito bom. O cara acerta... O São Paulo não quer o Aguirre. Acho que ficou isso. Ô Sombra, não é que o São Paulo não quer o Aguirre. O São Paulo não, não, o São Paulo não definiu quem é o treinador. Eles estão batendo cabeça. Eu estou falando, eu falei aqui aquele dia. E não descarte também o Altuori. Esse papo que o Altuori está descartado não é. O Ataíde talvez não queira. O Leco não é um cara que despreza o Altuori, não. O São Paulo não definiu quem será o treinador. Mas quem é o cara que vai definir isso? É o Gustavo? Porque o Gustavo hoje é o nome forte do futebol de São Paulo, olha, não é? Essa resposta eu não sei te falar. Eu sei que tem três pessoas lá e precisam achar um... É o Leco, o Gustavo e o Ataíde. Ah, o Ataíde, por exemplo, talvez não quer o Leco, o Altuori. O Leco já gosta do Altuori. Não, mas aí tá coerente, tá vendo? Os três estão em desacordo, então não vem o técnico. Até eles entrarem num acordo. Mas é isso, por isso que eu falei, o Aguirre pediu até domingo, aí o mano falou, pô, não tem dinheiro. Coerente, eu falei, não, não é que não tem dinheiro. Os caras não se acharam ainda. Eu acho legal essa coerência, tá vendo? Os três estão em desacordo. Pega uma bola e quem fizer mais bolinha ganha, igual lá no vestiário. E pelo assim, como anda a carruagem tricolor nos últimos tempos, né, é capaz que não se acertem mesmo. Né? Na minha época eu decidia, agora, pelo menos isso. A diferença do São Paulo pro Palmeiras e pro Corinthians é quando o Palmeiras e o Corinthians estão em crise, tudo vai mal. O São Paulo, com tudo isso, e tá aí, ainda pode pegar a vaga para Libertadores. Mas é muito isso, louco. Mas isso é assustador, viu? Isso é assustador. É muito agradável pro torcedor, lógico, num auge de crise de São Paulo. O São Paulo tá bem em termos de pontuação, ok. Né? Mas o torcedor fica nessa, às vezes, tá vendo? Pode acontecer o que acontece, nunca vai cair, nunca vai ter problema. Há 2 anos atrás a gente viu como que foi, né? Então, às vezes, o torcedor vai nessa, né? Não, é a força da camisa, etc e tal. Mas vou te falar, velho, não vejo a Série B, não vejo a Série B com esse olhar crítico. Então vai pra lá. A Série B é legal, velho, é legal. É tão legal que o Vasco tá indo pra lá. Não é legal, não, mas peraí, não é legal. Volta pra lá, Não, mas a Série B, muitas vezes, ela serve pra que você possa reestruturar o clube. Muito bem. Eu vi o Botafogo. Eu vi o Vasco. Eu falei muitas vezes. O Palmeiras caiu 2 vezes em 10 anos. Tô vendo o Vasco. Muito bem, vamos aos ouvintes? 3284-7097. Só uma lembrancinha, Sombra, para me deixar você passar. Você trouxe uma lembrancinha para mim? Opa! É, uma lembrancinha que alguém precisa sempre estar lembrando pro pai do Neymar, que na Espanha as coisas erradas, elas não são iguais aqui no Brasil, que ficam nas manchetes 15 dias. Que absurdo, hein? As declarações dele. Pô, mas ele tomou uma porrada, pai do Neymar. Ele falou assim que talvez seja melhor jogar na Inglaterra, porque aqui, do jeito que é, investigações, contratos, esse negócio... Ele falou que se ficarem pedindo documentos da empresa dele, que ele vai embora. Ele vai embora. Aí o maior jornal do país, assinado, a matéria assinada pelo escritor lá, que já tem 2 livros sobre corrupção e que é um puta de um cara respeitadíssimo, disse o seguinte, né? Se não quer seguir as regras, vai embora. Mas eu entendi a colocação do pai do Neymar, RG, não é querendo fazer o papel de advogado do diabo, não. Já fazendo. Exemplo, enche o saco quando você apresenta algumas documentações, coisa que o pai do Neymar já deve ter feito, E mesmo assim, o governo começa a te pedir novamente documentos que você já teria apresentado. Não estou aqui falando que ele está certo. Existe um imbróglio aí, ele, o Barcelona, essa transação toda que gerou aí em cima do caso Neymar, aí, que inclusive a FIFA está investigando também. O governo espanhol está tentando levantar aí, porque um fala que pagou tanto, o outro fala que recebeu tanto. Tá difícil. É uma situação conflitante e divergente. Só que, por exemplo, a RG número 2, você se sentiria à vontade toda vez que você saísse da rádio, tivesse uma viatura e o mesmo guarda te parasse todo dia? Se eu tivesse que apresentar um documento... Mas tem hora que enche o saco, não, gente. Não. Você tá parecendo um churrasqueiro que fica lá, vira a costela de um lado, vira pro outro. Não, velho. É que eu Você tem que apresentar a documentação e falar, tá aqui o que vocês pediram, foi tudo legal, não devo nada e pronto. Mas RG, eu tô vendo as coisas, apresenta desenho de casinha, árvorezinha. Não é isso. Cadê esse documento? Por exemplo, RG, eu tomo enquadro dia sim, dia não. Dia sim, dia não, eu tomo enquadro. Você não anda certo? Eu não me sinto confortável com a situação. Então vai embora, velho. Olha aí, mano, tá me achando cara de bandido, tio? Qual que é? Eu penso assim. Ele é tão suspeito. Fala assim pro policial. Mas você deve. Lógico que não, bom bolão. Às vezes. O presidente do Barcelona renunciou. O Sandro Roncel foi embora. Mas daqui a pouco a gente volta a esse assunto, que agora a gente vai falar com os nossos ouvintes no 3284-7397, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vai lá, mano! Vamos lá. E hoje a Espanha perde muito mais em não ter o Neymar do que o Neymar não ter a Espanha. Tá bom, tá? Alô? Tá bom. Alô? Quem fala? Fala, mano. Consegui, baralho. Tudo bem, meu? Qual o seu nome? Truco tá dormindo, pô. É o Félix. Sabemos. Félix, Félix. Eustáquio, não é? O pique dele, felicidade. É isso mesmo, mano. E como diz o Félix? Segue. 3.9. É campeão. 16ª vez. Décima sexta vez. Já ligou 16 vezes. Fala com ele aí, mano. Eustáquio, o pau nele. Vamos, mano. Vai. Mas diferente dos outros integrantes, velho, eu te enxergo de maneira diferente, Félix. Eu acho que você é um ouvinte assíduo. Com outros olhos. Você é um cara que prestigia o estádio 97. Fora do ar, você falou que ele tava montando uma banca de bozano pra vender na rua. Não. Fora do ar, você falou isso pra nós aqui. Falou, fora do ar. Esse Félix que o mano tava falando? É esse mesmo. Não, eu não maltrato os ouvintes. É esse aí, Palmeiras. Eu não maltrato os ouvintes. Você viu ele? Eu gosto de todos os ouvintes. Eu acho que o cara, quando liga aqui no estádio 97, independentemente dele já ter ligado uma vez ou ligado 30, evidente. É um cara que mostra que gosta do programa. Então exatamente, vamos respeitar, mano. O Félix, mano. Aí, ó. Jantei os caras com farofa. Ele é corintiano, né, velho? Fala com ele, rei. Então, você gosta tanto dele. Deixa o rei falar com ele, que nunca falou. Se vocês permitirem. Ô, amigão, você é corintiano, né? Graças a Deus, mano. Então hoje estamos aqui com o corintiano também, aí da categoria de base, o rei. Ele vai conversar um pouquinho com você e daqui a pouco eu já interajo também, tá bom? Beleza, mano. E aí, Félix? Rei. Tá bom, beleza, mano? Beleza. Da outra vez a gente tava quase sendo campeão. E você tava meio desanimado e tal. Pô, agora é Hexa. E aí? Comemorou muito ontem? Como é que foi? Na verdade, eu tava de boa em casa ontem, né? Fiquei de boa. A galera na rua comemorou bastante, mas eu fiquei mais tranquilo dentro de casa, curtindo com a família mesmo. Olha, respondendo a sua pergunta, Ren, eu não comemorei assim como se fosse uma final. É claro que eu fiquei feliz do título do Corinthians e tudo mais. Mas eu não comemorei como se fosse aquele jogo final. Vocês foram zoar meu bairro lá, fazer uma puta zona, brigar, seus loucos. Brigar nada. O Corinthians não briga com ninguém. Sei. Inclusive, prenderam lá um menino lá, o coitado, tá com 9 potinhos de guache lá no Rio de Janeiro. Os caras acharam que era bomba caseira. O cara não assistiu o jogo, mano. Coitado do rapaz, mano. Tá vendo? É um trouxa, então, tá com guache lá. Isso chama-se discriminação. O cara levou. Ele levou guache, Sombra. E a polícia levou o cara preso. Achando que era artefatos explosivos. Acharam que era, não sei se era bomba ou se entenderam que aquilo ali poderia servir para que montassem uma bomba, um explosivo. E depois constataram que era guache. É bom que ele fica na cadeia pintando. Ele pode pegar o guache e pintar na parede da cadeia. Não, porque não tem torcedores, cara. Inclusive o Zé. Mas o moleque aparece frequentemente em jogos do Corinthians com a cara pintada. Eu encontrei esse moleque no Japão, ele tava no mesmo hotel que eu. E o moleque é pra todo jogo, Benjamin, sem camisa, um puta frio, velho, com a cara pintada. Igual São Paulino. Mó louco, velho. Mó louco, esse moleque é na mesma nave. O moleque, todo jogo ele tava assim, sem camisa, com a cara pintada de guache. Então, querendo ou não, Benji, esse moleque que levou o guache pro jogo lá e tava pronto, talvez, pra pintar o rosto na hora que ele entrasse no estádio, é sacanagem, claro. A gente não passa a mão na cabeça de torcedor que é vagabundo e que leva uma bomba, leva um artefato, leva uma arma pro estádio pra tentar tirar a vida de um rival. Boa, indireta pra RG, é isso mesmo. Mas com relação a esse moleque aí, porra, tá com um guache no bolso, os caras levar preso aí achando que é bomba, é sacanagem. O mesmo também. Absurdo que eu achei quando eu vi a notícia que o cara foi preso com 9 bombas. Então. Falei, é um absurdo, cara, com 9. É. Agora... O cara tá com guache. Pô, isso é sacanagem, o cara. Você ficar o jogo. O cara sai daqui pra ver o jogo lá e o cara é preso. Pô, os caras não sabem. Os caras não sabem de. Levaram de, pra de... averiguação, né? E só liberaram. Não, mas depois não sabe, que a partida mas liberaram só depois do jogo acabou. O cara sabe distinguir um guache de uma bomba, né? Ah, duvido. Essa... Não, mas é porque esse guache poderia, talvez, Benjo, eu não sei como é que tava apresentado ali. Né? Eu não sei como é que o policial achou, talvez, esse pacote. Não sei se estava embrulhado numa sacola e o cara pensou, falou, não vou tentar desarmar isso daqui, pode ser uma bomba, vou perder minha mão. Qual foi não o sei, contexto, né? o integral da história, né? Vamos saber. Como que chegou nisso? Viu um tubinho de guache? Ah, o integral é que o Corinthians era discriminado. Ah. E aí o cara viu o negócio e achou que era bom. Chama o Jean Willis. Não, mas é verdade. O corintiano, ele quando é abordado, todo mundo fala lá, corintiano, revista, então é peito fino, hein? É verdade, não, doa quem doer, é verdade. Se fizesse isso na Bolívia, não tinha matado o menino lá. Ah, vai, devia para de ter falar feito bobagem. Lá. Ah, eu tô falando bobagem. Para de falar bobagem, eu tô ali. Se a revista tivesse forte na Bolívia... Se a revista tivesse forte na Bolívia, não tinha matado nada. A questão não é essa, gente. A questão... Agora, é lógico, violência não é exclusividade da torcida do Corinthians, né? É claro que não. Mas a revista é claro que não. Né? É, agora você pega como fato aí, esse menino que morreu na Bolívia. Claro que o idiota que acendeu um sinalizador marítimo apontando pra torcida adversária, até, inclusive, eu acho que o moleque não deve nem ter tido a intenção. E quando você vê lá, tipo, aquela imagem do foguete saindo. O foguete meio que sai igual um busca-pé. A gente podia voltar acende. E analisar todo aquele contexto, não, né? Não, é claro que o cara foi um idiota. Você acha que a curvatura... Que foram presos, né? Aqui mais não, é... Você acha que a parábola que o foguete fez... Sim, Sombra, Tem um Badão Palhares. É uma situação difícil, porque coitado do menino boliviano lá. O moleque morreu, mano. Tava lá pra ver um jogo lá e acabou com um sinalizador na cabeça. E o idiota que levou um sinalizador daquele, um sinalizador marítimo, o cara acha que também não tinha nem noção do que poderia causar, talvez, um artefato daquele. Mas, claro que não deveria ter entrado. Óbvio que não deveria ter entrado, mas aí que tá. Uma coisa, Portugal, não justifica a outra. Não, mas tem que ter revista, mano. É claro, quem falou aqui que não tem que ter. Não, ninguém falou que não, mas eu tô falando que mas você levar um torcedor preso com 9 potinhos de guache, velho, convenhamos que é até burrice, né? Sabe que os caras pensaram que tinha aqui dentro? Pólvora? Pode ser, não sei. Até a apresentação do produto, eu não sei como é que tava. Não sei se poderia estar numa sacola e o cara falar, ó. Mas era guache, dele. Não tinha pozinho, não tinha nada. Você viu? Antrax no guache. A informação que disseram hoje aí é que eram 9 potinhos de guache. O Domênico, outro dia, quer entrar com os potinhos de C4 no estádio, você acredita? É, outro dia eu vi o Domênico procurando no Google aqui. Como enriquecer urânio. É. Domênico tá peraí, muito peraí. Louco. Ele leva pó de vidro. Ai, Domênico. O Domênico leva pó de vidro e tá lá nos olhos. Peraí, Sombra, peraí. Não vou deixar o Domênico ser caluniado na ausência dele. O Domênico não será caluniado na minha frente aqui, ok? Isso é mentira. Eu não enxergo o Domênico fazendo isso. Troca o óculos. Ô, Félix. Fala, mano. E com relação agora ao Corinthians pra 2016, mano, se você tivesse o cheque na mão ali e a caneta e pudesse trazer reforços, dentro da realidade, né, velho? Não vem falar de Cristiano Ronaldo, Ibra e Messi, porque eles seriam até banco no Corinthians e seriam muito caros. Eles estariam frisada. Dentro da realidade, o Messi cenário nacional. O Messi se contorceria de rir com um convite desse. Se urinaria. Quando eu falei aqui que o Corinthians poderia trazer o Tevez a primeira vez, vocês também usaram esse mesmo discurso idiota e depois calaram a boca. Não, inventa história. Ô, amigão, mas se você pudesse trazer reforços aí pro Corinthians, se você fosse o Félix de Andrade, ou então Félix Gaspar, você traria quem aí? Cite 3 nomes aí, em 3 posições que você traria pra talvez defender o Coringão e reforçar ainda mais nosso elenco, que já é uma fortaleza, velho. É, mano, assim, em matéria de jogador, acho que o Tevez seria uma boa aquisição, porque o Love, assim, ele fez os gols aí, mas... Mas você acha mesmo honesto. Que o Tevez hoje seria uma boa, velho? Você acha que ele tiraria o lugar do Malcom? Não, é sério. É, não é com relação à qualidade do Tevez, Portugal, mas o... Não, mas é verdade. Pode falar isso, o Malcom hoje é um jogador que tá encaixado nesse ataque do Corinthians, cara. Eu acho que se você traz o Tevez, você força uma situação. E você traria, Benjamin? Eu não traria o Tevez, cara. Tevez? Tevez e Wagner Love no ataque? Não. Olha... Coça, né? O torcedor coça quando vem uma figurinha carimbada. Futebolisticamente, né? Falando, traria. Eu acho que Love e Tevez é mais dupla de ataque do que Loves e Malcom. O Tevez, com certeza. Futebolisticamente, sim. Talvez o resto. Mas né? Vem ganhando bem ou vem ganhando dentro lógico, do... Né? Lógico, vem ganhando bem. Então, e aí compensa... O RG, Carlos Tevez não vem jogar no Brasil, não é só o dinheiro, né? É o tudo, não sei. Ah, mas bem... Futebolisticamente, sim. O resto... Não, mas aí a pergunta. O Corinthians não fez certo em não renovar com o Guerreiro, que queria muito, com o Sheik, talvez que quisesse muito. Vai pagar agora pro Tevez? Porra, muito? Quer dizer, pra quê? Não, mas o RG, eu acho que hoje a contratação do Tevez ela é dispensável, porque na posição que o Tevez joga, o Corinthians ele tem o Malcom, que tá jogando bem. O Corinthians ele tem o Luciano, que pode jogar na posição do Malcom ou do Wagner Love, e antes da lesão tava jogando bem também. Então acho que o Corinthians ele tem outras posições ali que necessitam de um pouco mais de atenção. Por exemplo, lateral direito. Se não joga o Fagner, tem que jogar o Edilson. O Edilson não é pegando no pé do cara, não. Até acho que ele que é esforçado, é um cara que se doa dentro de campo. Mas o Corinthians ele precisa ter um lateral mais forte ali, principalmente na direita. Tem algum que você gostaria? Olha, Portuga, eu já citei alguns nomes aqui, ó. O Galhardo, que pertence ao Santos, é bom lateral. Esse Rodinei da Ponte Preta, que acertou com o Grêmio lá também, não sei nem se fechou, se concluiu já a transação, mas é um bom lateral também. Esse Pikachu era do Corinthians, inclusive até ele mesmo deu uma declaração há pouco tempo, falando que na época que ele estava jogando no Corinthians, era uma época que tinham jogadores famosos ali, se eu não me engano, era até na época que tava ali, acho que era o Ronaldo. Mas é bom mesmo? Ou foi um pouquinho depois, mas ele falou que ele se deslumbrou. Ele falou, pô, acabei não se destacando tanto no Corinthians. E porque... aquele argentino que você gostava, lembra? Aquele do São Lourenço, é bom, rapaz. Então, Bufarini? É o Bufarini. É um cara também que se destacou na Libertadores. Eu acho que tem opções no mercado, cara. Esse Pikachu do Paysandu, o Palmeiras estava atrás um tempo aí, eu não sei se vai voltar com tudo pra cima dele no final do ano. Mas é um lateral que também aí na Copa do Brasil fez boas partidas também. Eu acho que jogadores tem. Não adianta a gente pensar aqui, a RG, falar, pô, vamos trazer o Lan, sabe, pras laterais aqui. Vamos trazer um cara igual um Ashley Cole. O Lan ia sofrendo calor aqui. O que eu não entendo é isso. Jogadores de times menores. Se a filosofia da nova diretoria do Corinthians, do Roberto Andrade, é essa, abriu mão de ficar pagando fortuna pros caras e deu certo, pra que vai agora trazer? Mas precisa reforçar o elenco. Né? Tá aqui, fala, beijo. O que você achou ontem do Zinho? Zinho bravo, a câmera pegou o Zinho bravo no final do jogo ali, gritando, porra, vocês já são campeões, porra, para. Tira o pé. O Zinho pedindo para o time do Corinthians tirar o pé e bravo. Ridículo. Né? Assim, tirar o pé. Tirar o pé pra parar. Tirar o pé. Depois que empatou, ele pelo menos vamos somar tirar, um. Vamos somar um. Vai pedindo que a gente clemência, perde. Pedindo pra parar, Zinho. Mas acontece, sério? Gente. E bravo, tá boleiro. E bravo, bravo com o time do Corinthians. Que isso? Isso é papo de boleiro. Acontece. Papo de boleiro. Então não fala na câmera, porra. Vai falar onde, porra? Tá chegando o cara, encosta num jogador do Corinthians e falou, mano, maneira. Ele não joga, velho. Ah, mas encosta ali no cacete, cara da comissão. O cara não entra no campo. Mas ele falou, gente, todo mundo viu, é mano. Ridículo. Isso é pagar mico, isso pelo amor de Deus. Isso é ridículo, cara. Imagina, puta confissão de fraqueza. De incompetência. Você não pode pagar um mico desse. É ridículo, mas, gente, é um parente pedindo clemência pra um cara que não tomar morte. Então vai no banco do Corinthians, encosta no Tite e fala, professor, na boa, a gente já tá bom. Pode ser. Agora, não ficar. Vamos pro resto do posto, velho. Por exemplo, a mãe do brasileiro lá que foi executado na Indonésia, ela não ficou na frente da cadeia pedindo que... Não, você não vai deu, fazer essa comparação. Não seja ridículo. Falei o Zinho ontem, naquela cena que você viu ele gritando ali com o time do Corinthians pra, pelo amor de Deus, parar. É um parente pedindo clemência pra um cara que vai ser executado ali. Você pediu pra repetir! Você pediu? Nossa, você não tem noção das coisas. Você pediu pra repetir. Mas é verdade. Porque eu não achei que era tanto. Aquela atitude do Zinho, gente, é uma atitude desesperada. Quando você tá desesperado, você não tem pudor. Félix, eu tô errado. Olha! Se coloque na situação do Zinho, mano. Na verdade, eu também eu encaro dessa jogou forma. Pra torcida. O Zinho entrou em desespero, entendeu? Mas assim, o Vasco tá na situação... do Vasco, acho que o Corinthians não tinha que ter tirado o pé e tinha que ter ganhado o jogo. Acho que o jogo, na verdade, o Corinthians tinha que ter ganhado esse jogo, tá? Mas ainda bem que achou o empate lá, porque tivesse sido campeão com uma derrota pro Vasco, na boa, ia ficar muito, muito ruim, muito estranho. Mas eu acho que a atitude do Zinho é a atitude de um cara que simplesmente acho que ele jogou a toalha, porque pra mim o Vasco não sai dessa situação. Que bom, o Vasco não sei, pra mim caiu. Eu não sei se ontem se eu fiquei com mais dó do Zinho ou de um cara que apareceu na torcida do Vasco, não sei se vocês viram na hora do gol, o cara com a plaquinha assim, o Vasco não cai. Pô, o Vasco já caiu 360 mil vezes, velho. O Vasco não cai é demais. Ele passou com a mano. Oi, o Mano foi fazer o número 2. Ô, Ben, fala, então, amigo. Você... Na verdade, assim, cara, eu acho que o Corinthians deveria mais se preocupar aí com segurar os jogadores, né, ao invés de reforço. Porque, assim, a minha preocupação maior aí não é nem quem vai chegar, mas sim acho que manter o elenco que tem hoje. Porque já tá ouvindo falar que Renato Augusto vai ter proposta, o Gil... Mas olha, a minha mãe sempre fala pra mim, não sofra por antecipação. Mas você sofre, outro dia você tava com medo da cirurgia no dente aí. Eu sofro. Você tava todo borrado. Eu sei, mas a minha mãe... Três dias antes. Só um minuto, eu falei que minha mãe fala isso pra mim. Ah, mas você sofre. Mas eu sofro. Ah, então não adianta ela falar. Sim, não adianta ela falar, eu preciso aprender a não sofrer por antecipação. Ó, eu acho que o jogador que tá mais fácil de sair agora, que eu acho, é o Felipe Zagueiro. Os outros, eu não sei se saem agora, viu? O Felipe dificilmente o Corinthians consegue manter. Agora o resto, cara, agora não sei não, viu? É, acho que o Corinthians precisa manter, porque tanto se perder, por exemplo, Gil, perder o Renato Augusto, sei lá, perder mais algum desses caras que estão no meio campo, um Elias, por exemplo, sei lá, daqui a pouco aparece uma outra proposta, o cara vai embora. Olha, acho que tem que manter pelo menos esse elenco. Eu vou dizer um negócio, Eustáquio. Olha, sai o Sheik, o Guerreiro, eu falei que ia ferrar tudo. Aí, foi campeão, cara. Então não dá também pra ficar. Vão sair um outro, vou fazer o quê? Vai repor também. Não vai acabar o mundo. Eu achei que o mundo ia acabar saindo Sheik, Guerreiro e Fábio Santos. E o Corinthians foi campeão brasileiro. É, então, verdade, cara, não tem uma. Não tem uma lógica, né? Bom. Entendi. É, faz sentido. Quem não pode sair é o Tite. Verdade. Felipe Eustáquio, que é primo de Vanderlei Eustáquio de Oliveira Palinha. Quer mandar abraço pra alguém? Faz tempo que você não falava essa, hein? O Vanderlei Eustáquio de Oliveira, na minha opinião, um dos maiores injustiçados da história do Corinthians. Ele nunca é porque muito ele não jogou. Porque né? Ele machucou e não jogou aqueles últimos dois jogos de 77, ninguém lembra do Palinha. É sempre o jogou o campeonato fica, inteiro, né? Cara. Tem jeito. Jogou pra caramba. Fez dupla com o Magrão em 79. Ô, Eustáquio, teu abraço pra quem, amigão? Um abraço aí pra vocês aí, continua fazendo esse programa bacana aí, que alegra a gente aí nas nossas tardes e noites aí. É, e um abraço pro pessoal aí do grupo do Estado 97 do Facebook. Boa, pessoal, muito obrigado, viu? Não esquece de ligar no Natal pra gente. Não, tá acabando o meu bozano. Olha, esse pessoal do grupo de comunidade do Estado 97 do Facebook... O que eles xingam? O Mota. É mesmo? Olha, às vezes eu fico, sabe? Abismado. Você não imagina que alguém do programa possa ser tão xingado nesse nível? Eu mesmo, viu, velho? Nossa senhora. Você faz um merchanzinho aí, Fabrício? Faz, gente. Vamos aceitar o Mota aí de uma maneira legal. Aí. Ah, você é fazedor de média. Você é leve trás. Nossa, imagina se não conversasse. O RG outro dia me falou que você é mó leve trás lá. Eu não falei porra nenhuma. Ai, tá. Um abraço, Eustáquio. Quer fazer uma merchanzinha, Sombra? É um lixo. Pessoal, o Mano não tá na mesa e eu não sou bonzinho que nem ele. Então vai lá. HDI segura de baixo pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Só uma valinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, olha aí. Vai poder se barbear até o Natal, hein? De que ano? Natal de que ano? Ah, ele tem um kit lá, velho. Nossa, ele olha o vencimento do troço. A herança do Eustáquio. Natal de que ano? Quando ele se for pra outro mundo, ele vai deixar lá uma herança. Vai deixar uma casa, um apartamento e 322 mil tubos de Bozano. Ele jamais vai ter um filho terrorista, porque a barba lá não cria. Ele vai reabastecer a Bozano. Isso, Um abraço, amigão. Tudo de bom. Valeu. Até mais. Tchau. E você, tá com problemas de infiltração, goteiras? Tem problema de umidade? Não tenha medo da chuva. Sabe por quê? Você pode proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. E a terceira demão, impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubriplast, único com garantia de 5 anos. Você, que é ouvinte amigo do Estádio 97, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Consulte as lojas onde você encontra Recubriplast em sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Impermeabilizante Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E sabe onde você vai encontrar a Recubriplast? Olha, nas lojas Souza Dias Center. É, os dois lá, os proprietários da Souza Dias Center, tem Recubriplast para você. O Kleber de São Paulino e o seu José Santista, velho. Oh, é nóis. Gosta de você, te adora. É nóis, um abração pra galera lá. Te adoro, um abraço pra ela. É, Estádio 97, de Energia 97, também tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Eu destaquei uma frase aqui numa matéria que eu tô lendo no UOL. E não é pra zoar a torcida do Corinthians, é pra mostrar como a gente se acostumou, colocou a imbecilidade num nível de normalidade. A patamar existente. Olha só a observação aqui do major da Polícia Militar. É. Perguntaram, e aí, major, como que tá a coisa aí no estádio? Tudo dentro da normalidade. Um corintiano ou outro tentando saquear o bar que vende cerveja, mas tudo controlado. É, major, hein? É uma barbaridade o bater. Major, vai lá, cara. Fica hilário que tá falando torcedor do Corinthians, mas assim, a gente sabe que esse tipo de situação acontece todo jogo, todo lugar. Sabe por quê? Eu entendo. Um ladrão ou outro, só. Eu entendo que o cara foi porque a gente se esperava. Um clima de guerra pra esse jogo. Pancadaria, briga, morte e tal. Como entre aspas, só se saqueou um bar. Só saques, tá tudo normal, viu? Só saques. É coisa de praxe. É coisa de praxe, gente. Ah, mas isso aí faz parte do folclore também. Isso. Porque você assistiu aquele filme Boleiros, mano? Tem muito disso. Isso faz parte da essência, Benjamin. Não tem jeito, não muda, né, aquele mano? Futebol old school. Não, eu assisti o Boleiros, mas o Boleiros não tinha isso. Ah, mano, tem aqueles caras lá, por exemplo, quando é Corinthians e Palmeiras, que os caras pegam o molequinho palmeirense no elevador que ele tá subindo com a mãe dele, que os caras começam a sacanear, tipo... E o pai babá? Demais, cara, aquele esse é o do 2, né? É. Esse que você tá falando do elevador é o do 2. É do 2, não, acho que é do 1, hein? Ah, não, é do 1, eles vão levar o pai, o cara, o pai babá. Vão pegar lá o jogador do Corinthians. Deixa eu perguntar, você ainda come pernil nas banquinhas e não paga, igual de fazer antes? Olha, Portugal, é parte do folclore por também. Por uma imbecilidade, cara, hoje os estados paulistas, você não tem mais acesso a esse tipo de alimento aí na frente do estádio. Por exemplo, na arena, ô Mota, quando você sai do metrô, você ainda encontra ali alguns carrinhos ali que tem... O dog, tem o pernil. Até próximo do estádio você até encontra um aventureiro ou outro ali que tá correndo certo risco e o cara fica com a barraquinha dele de pernil ali já desossado e fatiado. Mas é difícil você encontrar. Na frente do Morumbi. Tá na frente do Morumbi. Na frente do Morumbi tem bastante. Adoro pernil de estádio. Na saída, tem bastante. Eu lembro de uma senhora. Cara que vende agora pizza. Ô, Mota. A moda é pizza. Eu lembro na Arena Corinthians aí na Arena. Na frente do Morumbi. Na Arena também, na hora que você sai ali do... Na hora que você sai, a pizza custa 10 pau, velho. Pizza inteira? É. 10 conto. Oh. Os caras saem pegando, tipo, eles pegam uma pizza, tá em dois reais. Eu vi um gordinho, velho, ele dobrou a pizza, Mota. Eu vi um gordinho, ele dobrou a pizza, assim, na metade, depois dobrou em um quarto. Ele saiu mordendo a pizza assim, gente. Juro por Deus, parecia uma fogaça gigante. Eu lembro de uma senhora que... Falei malandro. Eu lembro de uma senhora que você roubou. A mulher acordou 5 horas da manhã pra fazer o pernil. E você não pagou 10 conto do pernil. A mulher acordou 5 da manhã, temperou. Ele pegou... Saiu andando. Mas o mano era correria naquela época. Eu não roubei ninguém, patrão. Você roubou, perdeu. O mano era correria naquela época. Não, eu sou correria, velho. Até hoje, mano. Hoje é assim, tipo assim, a correria do mano é. Gente, sexta-feira tem que sair correndinho pra ir pra Riviera. Pra Riviera. Essa é a correria do mano. Correria pra Riviera. Ó, eu fiz a correria ontem, ó. Terminou o jogo do Corinthians. Usou sem parar? É, usei. Claro! Eu passei. Inclusive, usarei de novo daqui a pouco. Porque terminou o jogo do Corinthians, era uma meia-noite e meia, mais ou menos, a hora que eu saí daqui. Levei a família toda pra praia. Tá certo? Cheguei lá em torno de umas 2h30, peguei um pouco de trânsito. Você levou ali, teu pai e tua mãe? Não, meu sogro, minha sogra e minha namorada. É então não é a família toda. É lógico que é família. Não, é a família toda família. Dela. Não, família toda dela família. Ele levou. Ele já faz parte da família. Não, lógico que é. A família, a família da sua esposa, você não encara a sua família? Você não, sim, mas é que você falou. Não, mas você falou a família toda? Eu falei, foi teu pai e tua mãe. É que meu pai e minha mãe não quiseram isso, senão a gente tinha levado a minha família. Não precisa conversar disso, viu? Às vezes eu acho que você tá dando muito mais atenção pra família. Mas não, pelo contrário. O seu Zé tá muito chateado com isso. Não, pelo contrário. Inclusive é RG número 2. Lá no Dizzy que você ia sempre, você não vai. Opa, tô sempre lá também. Um abraço pro Marcão aí do Dizzy. Seu Zé tá muito chateado, hein? Inclusive, ó, um abraço também pro Márcio e pro Guerreiro aí da Temaqueria Station aí na Moca, que eu vou lá direto. Ó, saiu da frutaria pra Temaqueria na Moca, velho. Temaqueria Station aí da Moca. Você evoluiu, mas, ó, você mais moral com o Pokémon, mas pizza tô esperando até hoje. Não, mas ô Moto, ó, eu cheguei na praia lá, era umas 20 pras 3 da manhã. Aí tomei uma proteína lá, tomei uma ducha, uma chuveirada, deitei e dormi. Hoje, 7 da manhã, eu levantei e voltei para São Paulo, porque o Corinthians foi campeão, não tinha como não estar aqui presente no estádio 97 também, né? Muito falei, bem, foi responsável. Vim aqui pro programa. É, e daqui a pouco, terminando, voltarei pra praia. O Domênico disse que o dia que o Palmeiras for campeão do mundo, ele vai estar aqui. Não importa o feriado. Aqui é nesse mundo? Olha, só se ele estiver dentro de uma urna, velho. O programa vai ter que durar, velho. Só se o Domênico estiver dentro de uma urna, cremado, velho. Múmia. Pelo menos... Peraí, Sombra, que eu vou dar uma risada aqui. mas pelo menos com essa notícia, mano, garantia de estádio 97. Eternamente. Por muitos e muitos anos. Mas, RG, saindo daqui, voltarei pra praia. Ficarei o sábado lá e no domingo cedo eu volto pra assistir Corinthians São Domênico, Paulo. O Domênico renovou o contrato dele agora até 2080. Toma ingresso aqui, ó. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, mano. O bagulho é louco, mano. Sexta-feira, feriadão. O cara passando Guatambu no Esmeril, porque hoje tem, como é que né? É Guatambu. Guatambu no Esmeril. Namorada na praia. Pai e mãe sozinhos em casa. Por exemplo, eu vou ter que estar bem barbeado, que eu tô com uma cara de mendigo aqui. Eu vou fazer minha barba daqui a pouco, velho. Vou fazer minha barba com a nova Lia Bozano, velho. Não sou trouxa, não sou Zé Ruela. É ou não é? Evidente. Cadê o Rudy também? O Rudy também é o rei das boiadas. Rudy Landucci, o homem não perde aquele jeitão de garoto. É ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partida de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Por exemplo, nosso amigo Bote aqui. O cara tá com a pele toda vermelha, cheia de urticária, a pele toda marcada, áspera. Nossa senhora! A mulher dele tem medo dele. Tanto é que a mulher dele ganhou uma medida protetiva pra que ele não encoste nela, que ela acordava todo dia, Sombra, arranhada por causa da barba dele, que ele não sabe o que fazer. Você tá brincando? Tem que usar a nova linha Bozano, meu irmão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, viu, Ren? Deixa um topetão, um moicano, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, e tem kit também, viu, Sombra? Tem. Ligar aqui e dizer o seguinte, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara ganha um kit top da Bozano, tá bom? Perfeitamente. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Corinthians chegou lá no CT, ô Motinha? Sim, grande festa para o Corinthians. Tá certo. Torcida esperando, todo mundo feliz. O presidente tá dando entrevista agora, né? Quem, o Andrés? Não, o presidente. Roberto, mano. Roberto. Já falou em reforços, né, mano? Sim. Então aí... Ele agora... falou que não tem essa de jogar pato domingo, não. Ele falou, não vai jogar, mano. Não vai jogar. Mas eu acho que nem o São Paulo quer que ele jogue, viu, cara? Tá cabeça longa. Ontem acho que na verdade, eu tô com a comitiva rumo ao CT do Corinthians, que eu também preciso da minha homenagem, que eu sou conselheiro vitalista. Ele ganha medalha? Ah. Você não vê logo que ganha medalha. Eu ganho medalha porque participei, ganhei muita coisa. A gente é ativo dentro. Será que leva uma taça pra ele tirar foto? Já levaram uma coisa. Vez na casa dele. Olha, meu lidinho, meu querido. Do projeto de lei é o povo feliz, é a pátria educadora e o Corinthians campeão é importante para o governo. Não é verdade? Meu Deus do céu. Cara, o discurso dessa senhora na ONU. Dobraremos a meta do discurso, meu amigo. Você Deus tem a certeza que queremos fazer porque do nós Brasil estamos longe. O grande e como país. Nós estamos longe, logo nós pode falar. E não reclama, não. Se bobear 2018, eu volto, eu tô aí, você não reclama. Ah, que mais, Motinha? Oh, o rapaz tava falando que, segundo a PM, nos potinhos de guache, eles acharam o pavio. Antrax. Um pavio aí, por isso que levantou a suspeita então que era bomba. Então uma vela aromatizada. O pavio no guache aí que os caras se defendem aí, ó. Você, deixa eu falar um negócio. Você que tem todo o know-how, você que já foi vida louca. Eu sou vida louca. Você até que é o rei da correria. Teve na janela. Qual é a tecnologia, a história do pavio no guache? Explica isso aí. É uma pintura explosiva, mano? É, se você acender o pavio dentro de uma um potinho de guache, velho, você pode ter certeza que ele não vai explodir. Sombra, eu sei pra quê. Não vai explodir. Sabe por quê? Pra ter um pincel atômico. É pavio no guache, pincel atômico, pinta e tá respondendo. Mas por quê? Você que sempre... Não, mas é que tá, Sombra. Tem que ver ao fundo qual que é a veracidade dessa notícia. Porque muitas vezes a gente já viu também aí... Certas é estranho, cenas. Hein? Pavio no guache? Não, mas é que tá, Sombra. É, enquanto você não encontrar pólvora junto, talvez ali no mesmo ônibus ou alguma coisa, ah. Não dá pra... Não, mas é verdade. Mas às vezes não divide a bomba em várias pessoas? Imagina, o guache imagina. Vai com o pavio num, a pólvora no outro. O Domênico 2. O Domênico 2. Mas o cara esconde no meio Domênico 2. Só um minuto, Mata. Eu tenho uma informação aí, não que vai mudar a vida do Palmeiras, mesmo que ele não joga. Mas tem informação aí que o Aranha... tá acertando aí pra ser o goleiro do Flamengo ano que vem. Pô, legal. Vai jogar, pelo menos vai jogar, né? Não sei, que fase Victor. Do Flamengo, hein? Que tá fase saindo, do Aranha, velho. Desculpa, pra mim o Atlético vai pro Flamengo. Tem uma outra negociação que estão falando aí. Que o Aranha é legal pra caramba. O goleiro do Flamengo, o Aranha titular, é sensacional, porque ele tá na reserva do Palmeiras. Ele vai pro Flamengo. Jogou nenhum o Flamengo jogo. Tá pagando em dia. E ainda vai lá pra ser titular? Ah, mas o Flamengo... Se bem que eles gostam do goleiro de lá. RG, do... mas pode estar tá saindo. RG, o Aranha era o goleiro do Santos quando tava o Oswaldo ou não? Era o Aranha? Ah, era. Era. É. Aquele jogo no Sul contra o Grêmio. Aquele era o Aranha? Era o Oswaldo. Era. É, porque o Aranha era o goleiro do Santos na final contra o Ituano. Sim. Sim. Era o Oswaldo, sim. Mas tem uma outra negociação que tá... Estão falando que tá rolando aí, que é o Palmeiras trocar o Alec Gol pelo Jean, volante do Fluminense. Não, mas esse Alec aí não é gol, não, é difícil. É, eu falei meio ironizando aqui. Mas isso que tá bem caminhado. Eu só queria dizer que se tiver algum torcedor do Fluminense ouvindo, que o Alec Gol joga demais. Vocês estão fazendo a melhor negociação da vida de vocês, ok? Mas se não tiver nenhum, nenhum torcedor do Fluminense ouvindo. O Jean também não é nada. Não é, veja, mas pra ser um volante ali pra... Pra ficar na reserva, por exemplo, do Gabriel ano aquele que vem. Aquele foi do. É melhor do que São Paulo? O Jean. O Jean não veio pra ser reserva, não. Já acho que foi de São Paulo? Não veio pra ser reserva. Sim. Quem sai? Arouca? Gabriel? Não sei, mas. Pra ser reserva, o Bote, eu não acredito. A mesma matéria que você leu, eu li. E eu não sei se é verídico, né? Mas diz ali que o salário do Jean no Fluminense é de 400 mil reais. É, velho. Mas é aquele salário fase mas recebe mês, né? Ou não? Ele vai ter que se adequar. Gente, você recebe, você recebe. Receber, né? É aquela coisa que a gente diz, uma hora vai acabar recebendo. Vocês são os netos que vão pegar grana, mas uma hora vai chegar. Uma hora mas recebe. O cara não vai vir pro Palmeiras pra ganhar menos. Não sei, né? Mas bem menos não. Bem menos não, mas eu acho que menos poderia. Porque receber? Tem aquela situação, lá tá difícil, não recebe. Eu só não acho que o Jean... Mesmo não sendo essa monstruosidade, né? Apenas um jogador de razoável pra bom, não viria pra ser reserva, não. Lógico, no contrato não vai estar lá escrito, né? Garantia titularidade. Mas subentende-se que o cara, quando aceitar vir, ele fala assim, ó. Não tô indo aí pra ficar... Ao meu ver, ele joga na mesma posição do Arouca. Pra ficar aceitando o banco, não. O que eu enxergo de futebol é a mesma posição do Arouca. O Arouca vive quebrado. Falando do Arouca, viu, Bote? Os dois únicos titulares contra o Cruzeiro será Fernando Praz e Arouca pra pegar ritmo. Exatamente. E tem lá o João Pedro, o Natan, até o Leandro Almeida vai jogar. Vai poupar. E é o ataque argentino, né? De novo? Todo mundo. Não, os caras estão vendo o Brasil jogar, né? Olha o Gênio. José! Os ouvintes estão falando aqui também a respeito do negócio do Guaxa aí, Sombrado. Ah. Mas, velho... Guaxa do mal. O cara, se tivesse tanta culpa no cartório, ele não teria sido liberado. Ele foi liberado, gente. A partir do momento que o cara é liberado, é porque não consta nada contra ele. Pra que tem um pavio no troço, então? Tem que perguntar pro cara. Então, o cara era pavio curto. Mas ele foi se averiguado, mano. Mas o cara era pavio curto. Mas pavio curto estádio 97 é perigoso, da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. De repente, batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Olha aí, famoso, hein? Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97. Aliás, ó, você que ligar aqui e disser HDI Seguros é de Bate Pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI, tá bom? O Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. O oferecimento do consórcio Honda. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses, mano! Olha as drubas, mano! Vamos lá, vamos lá! Alô? Oi! Oi, quem fala? Luciano. Luciano do quê? Luciano Jangarelli. Ó, Jangarelli. E quantos anos, ô Luciano? 39. RG número 2, Luciano Jangarelli, com 39 anos. Ah, tem que consultar antes, né, mano? O quê? E se você corre o risco de botar Jangarelli no mar sem ir e tiver agitado, é, você vai pra casa do chapéu, velho. Ah, o Jangarelli com jangada aí, entendeu, Benjamin? Ô, RG, Maceió. RG, com quantos paus faz uma canoa? 8. Pô, respondeu na lata, velho. E uma jangada? Ô, Mota, com quantos paus você ficou feliz? Ah, o do Ren já tá ótimo. Eu fui infeliz quando eu fiz comparativo da mãe do brasileiro que foi executado na Indonésia. Ah, deixa pra lá. E você pergunta isso aí de maneira jocosa pro Mota. Você foi extremamente infeliz agora. O que você perguntou? Eu perguntei pra você, RG. Não, pro Mota. Então, pra manter a sequência. Perguntei, RG, quantos paus você faz na canoa? 8. Falei, Mota, com quantos paus você fica feliz? Do REN, já tá. Porque ótimo. Tem o pau Brasil. Tem o... Eu não falei em tom sexual. Não, mas aí não vi. É o mano que levou pra não vi nem isso. Né? Não vi nada fora do contexto. É a cabeça do mano que é pervertido. Tipos de madeira. É igual o Portugal. Portugal é marceneiro. Conhece o pau pelo cheiro. Quem você ao nível. Olha! Sou atacado e não ataca, ninguém fala nada. Olha! Eu conheço pelo cheiro. O mano já vai pelo tato. Ele gosta de tatear. Vai, amigão. Vocês não vão ficar discutindo pau aqui, né? Qual o seu bairro? Qual o seu bairro? Vila Mariana. Pô, você demorou, hein? Eu morei na Rua Madre Cabrini. Meio longe de onde eu tô, né? Não tem culpa. O Mota não sai da França Pinta. Essa Vila Mariana também é gigante, hein? É gigante. Vou te falar uma coisa, hein? Mesmo. Vila Mariana é legal. Quase um Santo Amaro. Já. Pega Domingos de Moraes e vai embora. E... Ô, amigão, você trabalha com o quê, cara? Eu sou tatuador. Eu amava como amava os tatuadores. Aí, mas você, mano, é aquele cara, certo. Você é aquele cara que reutiliza agulha pra economizar? É mais barato. É isso aí. É mais barato, mano. Ele tatua com tinta guache, guache, amigo, ele usa guache. Ele usa guache. É mais barato, mano. Mas, ô, amigão, eu vi outro dia um programa na TV. Um programa de tatuagens horrorosas, ridículas, sim, né? Da hora. Qual foi a tatuagem mais bizarra que você já viu aí que levaram pra você pra consertar? Pra corrigir. Putz, ó, se eu for falar pra vocês o que eu já me falaram e eu vi foto, né? Acho que o programa sai do ar, né? Vou falar, meu, olha. Depois que o mano falou, a censura tá desligada, né? Ó, se não saiu até agora, velho. O Zé tá aqui, velho, não tem problema. O Zé segura. O problema é o Fernando, o Zé libera. O Zé tá em Angra, velho. Pode falar, Zé? Sabe nem o que. O Zé deixou. Fala aí, Luciano. O que pegou aí? Fala aí. Nossa, eu já vi umas tatuagens naquele programa, que coisa nojenta, cara. Fala. É tatu na periquita. Principalmente lá fora ainda se faz muita tranqueira, né? Que nesse programa mostra muita tatuagem feita nos Estados Unidos, né? Uhum. O pessoal lá é meio, tipo assim, não tá muito nem aí, né? Bebida e tatuagem não se combina, né, cara? Sim. Você fazer uma coisa com o seu estado mental alterado é complicado, né? Sim. Cara careta. Mas, por exemplo, se você tivesse careta, que tatuar humano, que tatuagem você acha que combinaria com humano? Uma rosa. Não, eu tenho um monte de rosa tatuada no meu corpo. Viu? Aí chupa, ver, Benjamin. Chupa. Mas falei do humano. Não, o Benjamin quis dizer que quem tem rosa no corpo é feminino. Deixa eu perguntar um negócio pra você antes disso. O tatuador, você tem cursos? Onde você aprende? Não, Benjamin. Pera. Ele é no YouTube lá e começa a dar os outros. Que idiota. Deixa eu terminar. Nossa, você tá demais, velho. Não, Benjamin. Ele pinta os outros com canetinha. Na outra vez, quando ele tá bem, idiota. Ele começa a pegar a maquininha e sai tatuando. Tá, beleza. É legal. O que eu queria perguntar. Sabe aquele caderninho? Eu queria perguntar o seguinte: aonde faz curso? Aonde faz? Tem tatuador autodidata? O cara não deixa terminar. O Benja, é o seguinte, a atividade de tatuagem, né, não é considerada a profissão até hoje, né, então o que acontece? Não tem curso, não tem um órgão regulamentador. O que regulamenta a gente seria a vigilância sanitária, né, e assim, em relação a curso, hoje em dia tem gente que dá curso, assim, né, mas... Assim, é isso que eu perguntei. Oi? É isso que eu perguntei, que esse idiota achou, tirou sal. Benjamin, eu não cego, velho. Se não tem nenhum curso oficial... Você nem sabia, mano. Oficial, um curso, por exemplo, que teria, um aval do MEC, um exemplo, né? Não existe, até porque a profissão não é... Regulamentada. É regulamentada, né? A questão só é o seguinte, tem gente que, por exemplo, eu falo assim, vou dar um curso, né? de tatuar. Já, beleza, eu vou catar, vou ensinar uma pessoa, vou fazer apostila e tal, mas não é uma coisa regulamentada, né? O que acontece muito é, por exemplo, você pegar uma pessoa para ser seu aprendiz. O cara começa a trabalhar no estúdio e tal, e o cara convivendo com você e vai aprendendo. Mas você treina no seu porco, rascunho, né? O seu rascunho é a pele de porco no mesmo? Porco. É. Era isso que eu ia perguntar. Assim, mano, você pode tatuar pele de porco, você pode tatuar até fruta, laranja, melão, maçã, para treinar, entendeu? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, se você for treinar em pele de porco, qual que é o grande problema? Você não vai ver o resultado final cicatrizado. Ah, você pede por fax que chega. Porque é só a laranja ficar madura. Ó, o Portuga tá querendo fazer um bico, porque ele tem bastante pele pra fazer. Tem. O Portuga tem uma área você grande. Você precisa ver, então, um cilindro aqui embaixo, Jangarelli, que é bem legal, deixa eu ver. Ô, Jangarelli, qual que é a sua especialidade? Porque tem tatuadores aí que às vezes fazem aquelas tatuagens lá, biomecânica, outros são especialistas em Maori, outros são especialistas em rostos. O que acontece é o seguinte, mano, eu procuro fazer como o pessoal mais das antigas fazia. Procuro fazer tudo e tudo bem, né? Você pergunta pra mim assim, o que você tá fazendo mais hoje em dia? Hoje em dia, uma tatuagem que é muito na moda é o Maori, né? Sim. Então, quer dizer, eu faço muito Maori. Se você me perguntar, você gosta de fazer Maori? Eu não gosto de fazer. Eu deixo isso até bem claro pro cliente. Fala assim, ó, eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho. Só que é o seguinte, você quer, eu faço. E você gosta de fazer catar, o quê? Se você catar, por exemplo, meu Instagram tem um monte de Maori, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Já pediram pra você fazer nos órgãos genitais, masculino e feminino? Isso aí antigamente até era mais comum, cara. Hoje em dia até que o pessoal se contém mais, cara. Mas quem pede mais pra ser homem ou mulher? Cara, mais mulher, cara. Mulher é mais comum mesmo de tatuar virilha. Esse negócio. Hoje em dia que nem o pessoal vem assim, ah, quero tatuar virilha. Não é virilha, né? É barriga, né? Virilha mesmo, assim, fazia muito antigamente. Hoje em dia se faz também, cara. Cara, eu fiz, eu não gostaria de falar. Você fez no fiofó? Não, eu fiz no meu... Maçã mordida, cara, atrás. Eu escrevi, eu mandei... Eu vou falar um negócio. Gente, não dá pra falar sério 30 segundos nesse programa. Lá vem. Meu, por favor. Lá vem ele. Você poderia cortar o microfone 30 segundos só? É, eles não colaboram. Eu vou contar uma inconfidência aqui que eu nunca deveria contar. Eu tatuei, mandei... Eu não, né? O tatuador... A tatuadora, porque foi numa mulher... Ela tatuou a música inteira de Faroeste Caboclo no meu membro. No nariz, então. No nariz. O meu membro. Seu membro nasal. Só Faroeste Caboclo. O membro nasal, inteira, só se for. Inteira. Haja pele, hein, Benjo? É, o que é? Vou te falar, é bacana, velho. É, ele emenda com o nariz. Ele emenda com o nariz, velho. Ó, amigo, mas deixa eu te perguntar, você já tatuou algum famoso, cara? Ah, já tatuei algum, sim, viu, cara? Mas assim. Da Gazeta não vale, tem que ser Globo, Record. já tatuei alguns pseudo famosos assim. Cara. Quem? Famoso assim, cara. Fala quem você já tatuou. Ex Big Brother. Eu não gostaria de até me falar. Mas, cara, e assim, é tipo de um público, cara, que assim, muitas vezes quer fazer trampo em troca de carteirada, entendeu? Sim. Tipo assim, sou lá, vou te divulgar teu trampo, cara. Acaba não divulgando nada, entendeu? E é caro uma tatuagem? Depende. Assim, tem que ver o que você acha que é caro. O que é do mínimo... Quem que perguntou? Eu, RG. Do mínimo ao máximo. Qual a variação disso? O que acontece, disso? RG? Que assim, o meu mínimo aqui, minha tatuagem é a partir de R$250. Tem lugar que vai te cobrar 700, né? Então o que acontece? Isso é relativo. Cada um... Você dá preço em arte... É complicado. E a garantia? E como é que funciona a garantia disso? A garantia sou idiota, porra! Eu vou comprar um aparelho de som, eu saio de lá com uma garantia, eu vou comprar qualquer coisa, eu saio de lá com uma garantia. E tem a garantia estendida também. E outro detalhe, em cima da pergunta da RG, você dá nota? Oi, não entendi? Você dá nota? Como dá nota? Fiscal? Nota fiscal? Não, sabe nem quem é. Então, mas o serviço, prestador de serviço também dá nota. Tá, e como funciona a garantia? A garantia é idiota, mano. Deixa ele responder, porra, é você que faz o tatuagem? Responde aí, Luciano. Não, é o seguinte, você vai fazer uma tatuagem, qual que vai ser o primeiro procedimento? Primeiro, assim, o ideal seria você procurar um profissional que fosse uma indicação, você já viu um trabalho da pessoa, né? Você conhecer o estúdio, ver se o estúdio tem o mínimo de condição possível, se o material é todo descartável, se tem registro na vigilância sanitária. Estúdio já tem. Tendo isso, já é um bom caminho. Agora, cai de novo naquilo lá. O que você acha que seria a garantia? Você olhar um trabalho, me mostrar um trabalho e falar assim, ó, eu quero que você reproduza exatamente igual. Eu reproduzi exatamente igual, ou eu falar pra você assim, ó, eu vou fazer esse desenho, só que eu vou fazer do meu jeito, vou dar uma estilizada pra deixar com um toque do meu trabalho. Não, a garantia é que você execute, faça da maneira como eu pedi e que eu saia de lá e não vá ter problema com pele, com ferida. Essa é a garantia. Que nada a ver, meu. Doença, RG. Você é um imã de coisa ruim. Deixa ele responder. Deixa ele responder, pô. Isso é coisa errada. Diz aí, Luciano. Porque é o seguinte, ó, RG. Se você, por exemplo, RG tem uma aura ruim, eu vou te dar um exemplo em relação até uma cirurgia. Por exemplo, e o RG vai... queloide. Deixa ele responder, porra. Você vai fazer uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, você vai no centro cirúrgico, tudo com a maior asepsia. Sim. Se você sair de lá e você vai ter um cuidado pós. Se você não tiver um cuidado pós, você vai ter problema com a cirurgia. Sim. Com a tatuagem, ela acontece da mesma forma. O pós-tatuagem é muito mais importante até, talvez, do que durante a tatuagem. Uma boa tatuagem já vai cicatrizar bem se justamente você tiver um cuidado pós, que é só limpeza, né? Entendi. Fazer uma limpeza e hidratação do local. Ah, né? Mas fica passando um monte de creme, enrolado no plástico. Mas o cachorro lambe. Fala, Botinha. Fala aí, Botinha. Eu queria saber, por que o cara que vai tatuar sente muita dor, por exemplo, que nem eu sou louco pra tatuar, mas morro de medo. Por que ele não pode tomar uma anestesia? Porque assim, ó, só um profissional habilitado pode dar anestesia ao Mota. O que acontece? Qual o único profissional que dá anestesia e não é anestesista? É o dentista. Certo. Né? Então o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, ela for alérgica à anestesia, ela pode ter um choque anafilático no estúdio e morrer. Entendeu? Então a gente não é um profissional habilitado a dar uma anestesia no cliente. Você pode matar o cliente. Então o que acontece? Você não contrata um dentista pra ficar com você aí? Oi? Um dentista, velho! Monta o estúdio embaixo, monta o estúdio embaixo. Aí você anestesia em cima. Eu vou chamar ele pra ir lá no Alexandre Gomo, meu dentista. Aí enquanto ele faz, ele faz. O cara tá obturando um dente fazendo uma tatuagem. Eu queria, velho. Mas só tinta. Consultório em cima. Quanto custa fazer um São Miguel Arcanjo de braço? Você tava falando a respeito aí de cicatrização com sombra e com RG. Mas, por exemplo, o RG ele tem queloide. O RG, quando ele tira uma ferida, por exemplo, do braço. Ele fez cesário, RG. Parece um furúnculo quando cicatriza. Se a RG fosse fechar o braço, talvez ali, vai com uma maori, que você já não gosta de fazer, e com a queloide que ele tem, você faria ou não? Não, faço. O que acontece? Isso aí é meio lento. O que acontece, mano? É o seguinte, ó. Quais são as pessoas que são mais suscetíveis a ter queloide? O RG? Né? São negros, índios e orientais. Essas pessoas têm tendência a ter a cicatriz hipertrófica, que é o queloide. Uhum. O que vai acontecer? Só dar queloide em tatuagem, se eu machucar demais a pele e se o cliente também não tiver um cuidado pós. Eu tatuo negro, eu tatuo oriental e não tem nenhum tipo de problema. Mesmo pessoas que têm problema sério com queloide. Só vai dar queloide em tatuagem se, como eu te falei, eu machucar em demasia a pele ou se o cliente no pós. Não cuidar, entendeu? Ô, Janganelli. É Jangarelli. Mas qual que é seu Instagram Jangarelli. Que o pessoal tá pedindo aí? O cara fala tá mostrando. Você tá famoso entrevista aqui, velho. Que foi? Não entendi. Qual é seu Instagram? Meu Instagram é Metal Morfose com S no final. É do demo. É, o cara é do Metal. Esse é nós, é do Metal. Ah, não, esse não é do Metal, não, cara. Hã? É metal por causa de metal de. Aí de patrão. Não pode. Chupa, morte. É um idiota, velho. Não vai dizer que você é um tatuador do pagode e do axé. É um idiota, velho. Não, não. Ó, amigão. Mas todo mundo fala isso, beijo. Ah, mas eu não me tatuo. Tem uma banda de metal que chama Metal no Pó. Eu jamais me tatuaria com um tatuador que não é do metal, velho. Mas, amigão. Ô, amigão, eu sei que você falou que seu trampo começa. Pera aí, gente. Eu sei que você falou que o seu trampo começa a partir de 250 reais. Mescal todinho e ouvi axé. Mas você disse aí que seu trampo começa a partir de 250 reais. O ouvinte de estádio 97, chegar aí no seu estúdio e falar, ó, me vê 60 reais de tatuagem, você não faz. 60 reais? Não faço, mano, porque assim, ó. Só que eu vou material, ó, vou te dar um exemplo assim, ó. Se você chega aqui, por exemplo, e você fala assim, ó, eu quero fazer uma estrela, um exemplo, pequena, é 250 reais. Se você chegar pra mim e falar, e vier no outro dia e falar assim, ah, eu quero fazer mais uma estrela, eu vou descartar todinho o material de novo. Então esse material ele tem um custo. Agora, se você falar para mim assim, ah, quero fazer duas estrelas no mesmo dia, pequenas, vai sair R$250, porque eu já tô com o material ali na mão, entendeu? Ô, Janganelli, deixa eu te perguntar um negócio para você. Eu há muito tempo eu ensaio, né, de fazer uma tatu e chega na hora H não tenho coragem. A minha mulher, sim, minha mulher tem N tatuagens. A santa. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu só faria duas tatuagens. Ou eu faria o Don Corleone, certo, né? O Vito, e faria o Ed do Iron Maiden, aquele do The Trooper da música. Aquelas grandonas no braço, assim. Quanto você me cobraria? Cara, eu não gosto de passar preço. Não, eu preciso tudo pra mim é preço, velho. Ele vai pagar no ar, velho. Você pode falar o que você quiser, ele vai pagar em abraço. O ideal seria assim, o que acontece? Eu tenho que ver o tamanho do braço, eu tenho que ver qual que é o desenho, qual a dificuldade do desenho, tirar as medidas de tudo que eu vou fazer. Já te falei, o Don Corleone, entendeu? O Don Corleone e o Ed do até Iron. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho uma capa do Iron que eu fiz, nas costas de um cara, é enorme. É, mas você deve... aquele disco que tem a Ed que tá com um livro, assim, tem um... Tipo um cristal no meio dela. Tem o Ed, né? A Ed, ele é o Ed Camara. Olha, um tatuador que não conhece, não gosta de metal. Olha, eu tenho preocupações. Por mais que você imagine, eu conheço um monte que não gosta de metal, cara. Então, por isso que até hoje eu não fiz. Eu preciso achar um que é do metal. Eu fui fazer um orçamento pra fechar meu antebraço. Deu R$12. Ô, Luciano, que time você torce, Luciano? Pô, esqueceu disso, São Paulo. Tricolor. Mas olha, desenhou um símbolo do Palmeiras aqui, olha lá. Você tatuaria o Rogério Ceni no teu braço? Não, de jeito nenhum, cara. Desenhou o símbolo do porco. Que ídolo você tatuaria? Cara, assim, ó, uma vez quase que eu tatuei foi o Tele, cara. Te jura mesmo, cara. Ainda bem que eu não fiz, cara. Eu acho que é o seguinte, cara, tatuagem de time, cara, dá um sério problema, cara. Por quê? Porque você numa praia, cara, se você tá lá, numa praia, com o símbolo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e tal, e você cata lá meia dúzia de cara bêbado, você pode arrumar uma confusão com você por besteira, entendeu? Concordo, hoje em dia não tá pra arriscar, não. O otário tem em todo lugar, mas me diz uma coisa, mas uma tatuagem de time pra você tatuar, por exemplo, no antebraço de uma pessoa, qual é o preço médio, por exemplo? Cara, depende, Sombra, depende de... Depende de tudo. Depende de nós. Depende da cara do cliente, né? Por exemplo, tem uma do São Paulo que eu já vi muito São Paulino fazer, que é as três listas, né? Ah, geralmente também. Na perna, né? Na panturrilha. Essa aí quanto custa? Então, um trabalho desse, de faixa, você vai pagar em torno, assim, vai depender do tamanho também, mas em torno de entre 450 e 550. Por exemplo, qual que é o símbolo mais complicado que tem para se fazer? O do Palmeiras, que normalmente o pessoal não quer que ponha linha preta, nada que tenha preto no desenho. Até porque não existe, fazer... né? Até porque não tem. Então, né? Você tem que fazer até completamente... os pelos, né? Você tem que fazer completamente sem contorno. Isso é bem complicado de fazer, né? Ah. E o símbolo do Corinthians, que, meu, é informação pra caramba, né? Entendi. Tem caligrafia. Tem... Faz o despertador e só manda ver. Só contorno. É legal fazer esse porta-copo verde aqui, ó. Mas, por exemplo, amigão, teu amigo meu que tá perguntando aqui, quanto sairia a taça do Mundial do Palmeiras? Ah, não. É só deixar em branco, pai, que maldade. Que maldade. Eu fico feliz de ouvir isso, Sombra, sabe por quê? Porque quando o corintiano perde a noção, não tem mais argumento, ele joga essa do Mundial. Desestabilizou essa. Nesse estúdio aqui, ó, tá certo? Em 10 metros quadrados. Todos aqui já foram campeões do mundo. Menos ele. Ô, velho, onde fica o seu estúdio? Porque você falou pra caramba, fala aí. O estúdio ele fica na Vila Mariana, ô Portugal. Dá o endereço aí. É Rua Rodrigo Vieira, 316. Repita. Rua Rodrigo Vieira, 316. Dá o telefone agora. Depois dessa. Peraí. Tem que dar uma tatu pra cada um. Depois desse jabá no programa. O Sombra quer tatuar um Darth Vader no braço. Eu queria. Você corpo tatuaria? Tem que ser algo mais maldoso. Tatua, bem. Tatua sim, cara. Ó, então o negócio é o seguinte, ó. Já que a gente fez uma baita propaganda sua aqui, ó, os três primeiros ouvintes que baterem na tua porta até as 20 horas, você fará uma tatuagem de até R$500 pros três. Não. Três tatuagens de até três... Não, mas na boa, Sombra. O que o cara vai perder de tempo? Ó, três tatuagens de até R$500, você vai fazer até as 8 da noite nos ouvintes que baterem aí na tua porta. Ô, eu não pago meu cheque. Eu vou fazer em meia hora. Uma vez? Sim. Faz nas coxas, só pra ouvir falar ganha uma tatuagem. Faz um rabisco pra dizer uma vez eu vi um filme que eu esqueci o nome, que o cara era um serial killer. E ele tem no braço tatuado um calendário, né? Sim. Que era o aniversário do pai, da mãe, essas coisas. E quando virar o ano? E aí não, as datas de aniversário, seu imbecil. E aí tinha a data, o cara deixa em aberto a data que ele ia morrer. Cara, faz colar uma folhinha, mano. Ô, Luciano! Oi! Você já teve que fazer alguma tatuagem aí do Rogério Ceni, o mito? Cara, eu vou te falar, eu sendo São Paulino, cara, eu tatuei o símbolo do São Paulo uma vez só. Fiz já o símbolo da torcida, né, da Independente, num amigo meu. Agora, quem mais faz isso normalmente, cara, é corintiano, palmeirense. Tá mais no sangue, né? Tem um grau de fanatismo muito maior, né, cara? Eu tenho um amigo meu que é fotógrafo. Você conhece sobre o Banana? Você conhece o Banana, o fotógrafo, né? Claro, conheço. Ele tatuou um gavião nas costas. Não acredito. O quê? O Banana fez isso? O quê? Um gavião? Tô te falando. Que decepção. Lá no Morumbi, no que decepção. Vê as costas do cara, é um gavião, velho. Que decepção. Tamanho das costas inteiras. Meu Deus. Ô, tatuador, ele falou que demorou não sei quantos meses pra fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Já teve caso do cara que desenhou a foto de mulher, coisa assim, e depois se arrependeu que a mulher deu um pilintra nele? É o seu caso. Até agora eu tô casado e não me arrependi. Independentemente se tiver casado ou não no futuro, deixa eu te falar. Independentemente se eu tiver casado ou não no futuro, é a mulher que é a mãe do meu filho, tem o maior respeito. A mãe do filho não é o filho. Não, mas a atual não vai aceitar isso. Agora, não, deixa eu falar. Arrancar no dente. Não, só pra complementar a pergunta. Já aconteceu, por exemplo, o latino tatuou aí. Isso acontece, né? Comete um laser. Mas já aconteceu com você ou não? Já, o Portugal, o que acontece, cara? É o seguinte, ó. Antigamente, eu digo antigamente assim, deu uma parada disso de aparecer pessoas, principalmente com nome, né? Uma coisa que eu percebo muito é, por exemplo, assim, a pessoa vem aqui e fala assim, ó, quero tatuar o nome da minha mulher, quero tatuar o nome do meu esposo. A relação dos dois já tá uma porcaria, entendeu? E é meio que assim, vou fazer pra provar o meu amor. Pra tentar salvar. Isso, aí faz, aí chega em casa, a mulher ou coisa e vê, fala, vixe, agora tá, o negócio tá ficando... Mas quando você vê que o negócio já tá descambando, você tatua mais ralinho, assim, sem perfurar tanto, assim, pra ficar mais fácil de tirar. Mas só um decalque. Por exemplo... Um decalque. De rena. Você já tirou o decalque de chassi de carro? Você coloca assim o papel por cima, passa bem de leve assim o lápis? Você faz a tatuagem assim, quando você vê que o relacionamento do cara já tá meio abalado ou não? Não, o que acontece é o seguinte, mano, a gente sempre fala antes pro cliente. Chegar pro cliente e falar assim, meu, tem certeza que quer fazer? Por que você não faz um coração com uma letra, com a inicial dentro? Nossa, coisa não deu certo, você vai lá e pinta. Já tem uma lei. Já tem uma lei que proibisse essas imbecilidades. Ah, um coraçãozinho. É paixão, você é imbecil. Ô, Jarganelli, deixa eu mandar um negócio pra você. Não, tá coisa imbecil. Você não tem coração. O cara põe lá um coraçãozinho. E a Rei que gravasse lá. A Rei também não gosta dessas porra aí. Ô, amigo, deixa eu mandar um negócio pra você. Você já se recusou a fazer a tatuagem pra alguém? Cara, não, cara. Sinceramente, não, cara. Porque eu penso assim, ó. É tipo o Domênico. Pagou, fez. É o Domênico assim. Por que acontece, ô Benjo? O que é muito legal pra mim, às vezes pra você é uma porcaria e vice-versa. Provavelmente. A gente não pode chegar pro cliente. Eu acho assim, eu respeito amigos meus tatuadores que chegam e falam assim, ó, não faço isso porque eu não gosto disso daí. Esse tipo de trabalho eu não faço. Ok. Eu acho o seguinte, cara. Gosto é gosto, cada um tem o seu. Não adianta eu chegar e falar assim, não, isso aí eu não vou fazer, que isso aí não vai ficar bom em você. O que eu vou falar é exatamente assim. É tem coisa certeza. Técnica. Você fazer um desenho que não vai ficar bom esteticamente, que vai dar problema no futuro. Você chega pro cliente e você fala isso antes. Né? Pra falar assim, isso aí eu não vou fazer aí, porque vai dar problema. Você sabe que culturalmente nós estamos passando por um momento que a gente só vai ter as... Não consequências, com as coisas para pesar, porque... Mas as reações... A gente só vai saber daqui muitos anos, né? Porque hoje virou uma moda esses caras tatuarem o braço inteiro, fechar o corpo e tal. Eu, particularmente, não acho legal. Mas não é problema meu, cada um faz com o corpo que quiser. Cara, mas você imagina, cara, esses caras ficando mais velhos, com 70, 60, 80 anos. Mas é o seguinte, cara, se você catar... Vai ser. Pô, mano, com 70 anos, Benjamin, deixa ele responder. O último problema é que você vai ter a tatuagem, velho. Não é problema, não tô falando de problema. Mas já tem, Benjamin, o pessoal nessa faixa etária. Deixa eu te explicar uma coisa. Pra encerrar, Luciano, pra encerrar. Ó, Benjo, o que acontece, ó, é o seguinte. a cultura de tatuagem, se você for ver, tatuagem aqui no Brasil, ela começou em meados de 70, né, com o Luke em Santos, né? O que vai acontecer, cara? É o seguinte, é muito novo ainda aqui no Brasil. Você cata nos Estados Unidos, cara, tatuagem, desde 1910 já tinha gente tatuada. Então, quer dizer, é cultural. O que acontece? Lá fora, você vê muita pessoa de muita idade completamente tatuada, é a coisa mais normal do mundo. Você vai, por exemplo, para a Austrália, que tem índio, maori, esses negócios. Você vê gente com o rosto tatuado, e é a coisa mais normal do mundo. É que aqui era só para presidiário, né? E o cara que tatua o olho? Você já viu essa parada aí, velho? Tem uns caras que estão tatuando o olho, cara. Sim, isso daí é o que acontece. O português injetado a tinta, né, de tatuagem se eu não me engano, é na esclerótica, na parte branca do olho, né? Certo, é isso aí. Isso aí é o seguinte, o cara pode ficar até cego, né? Isso aí ele não faz. Você não faz isso, cara. É perigosíssimo, né? E assim, é uma coisa completamente irreversível. É, hoje em dia, você... A tatuagem, ela perdeu bastante do preconceito que existe. Você vai pra uma praia, por exemplo, é difícil você ver quem não tem a tatuagem. Uhum. Só que certas coisas, por exemplo, o cara tatuar um olho, o que acontece? Ele vai ter que conviver com aquilo... diariamente. É, tem um australiano que ele tinha transformado o rosto dele em rosto de gato, né? Uhum. Esse cara, ele veio aqui pro Brasil, ele foi no meu estúdio com um amigo meu que trouxe ele pra cá, né, pra fazer evento. Esse cara, ele, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, ele se matou. Aí eu fico pensando o seguinte, cara, você imagina você acordar todo dia, olhar no espelho com uma puta de uma modificação, assim, eu acho bem bizarra, tal, né? E eu tenho tatuagem, eu tenho... O lóbulo da orelha é largado, tá? É complicado, você andar na rua e ser apontado é bem complicado. Hoje em dia tá muito melhor. Você catar tatuagem há 10, 15, 20 anos, quem que tinha tatuagem nessa época? Só bandido. E olha o que o Modena falou aqui, ó. Falou que o Portuga na adolescência, ele tatuou uma lagartixa que hoje tá parecendo um crocodilo, mano. Isso que o rabo entrou, você já viu onde, ó, né? Luciano, o rabo Modena. Do crocodilo Luciano, entrou. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Porra. E aí, Tricolor, vai classificar? Vai ficar no G4? Vai, eu acho que sim, cara, vamos ver, tudo vai depender, eu acho que desse jogo contra o Corinthians, né, se ganhar do Corinthians, eu acho que tá bem encaminhado. Ontem eu vou te falar, cara, fazia quanto tempo faz que eu não vejo o São Paulo ganhar de virada. É verdade. Um jogo assim, meu, há muito tempo, cara, tá, sim, eu acho a situação do São Paulo tá bem complicada em tudo, né, cara, você vê assim, os caras estão conseguindo, tipo assim, eu não sei como hoje não saiu uma notícia falando de alguma desgraça lá dentro, cara, porque todo dia você ouve uma coisa, sabe, todo dia. Mas parou um pouco, viu, de sair a gente não está acostumado com isso, né? Tá, não é uma coisa que era comum pro São Paulino conviver com isso, né, eu espero que agora no futuro, que tem que ser ruim, né? Porque os técnicos estão falando que estão pensando em ser contratado, pelo amor de Deus, né? É, o Al Garrafa do Qatar anunciou o Aguirre, mas o agente do Aguirre diz que o São Paulo ainda tem um fim de semana para decidir. Dois dias, Então fala a vida, então o Al Garrafa, né? Tá comendo bola? Foi o que eu te falei ontem. O Garrafa tava bêbado. Eu falei aqui pra você ontem. Mas o Garrafa apostou. Ele pediu até domingo pra definir o futuro dele, que ele tem a proposta. Aí ele falou, a não ser que o Aguirre tenha falado lá direto, lá, tá. Mas São Paulo ainda tem mais... Tem dois dias. O Figueira afirmou que São Paulo tem mais dois dias. Então o Netão tá certo. Então fala a verdade, cadê sua musiquinha do palhaço aí? Vai saber, né? Fala a verdade, sua musiquinha do palhaço. É, manda lá pro Garrafa. Só porque eu falei que o Sidorf tava no Corinthians, agora você quer zoar toda hora? Ô, Luciano, tudo de bom pra você, viu? Valeu, Sombra, um abraço pra vocês aí, viu? Se alguém quiser conhecer o estúdio aí, é só vir aí, cara. Legal, o Motinha vai lá, ó. O Motinha vai lá que ele quer tatuar o ex-presidente Aidar. Não, o Modena falou que o Mota tatuou, viu? O Modena falou que o Mota tatuou um duende no outro. Mas o Mota é tão chato que o duende fugiu. Tchau, Luciano! Uma melancia. Valeu, obrigado, valeu. Você até mais. Tchau, tchau. Tchau. É bonzinho, Estádio 97, oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Olha aí, Mota. Respeito o Modena, ouvinte assim, antigo nosso. Já. Cara bacana, do bem. Ah, é. Olha, o ano... Hã? O Modena é 10. Oba, rápido. Oi. Se tivesse o Modena e o Mota no penhasco, quem se salvava? O Mota e o Modena? Pô, já pensou? Quer que você se... Você me xingou, eu salvo o Modena. Já ficou pensando, velho, eu jamais pensaria. Pergunta pra mim, Bob, rápido, pergunta pra mim. Beni, tá. O Modena de um lado. Quem eu salvo? O Modena. O ano tá acabando, o seu falou dinheiro tá acabando com ele? É, falou de coração. Falou de coração? Falou mesmo de coração? Olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas, um vale de coração pro penhasco. E sobra até pros presentes da família. E ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tem loja da BV lá na Lapa, no Tatuapé, em Ipiranga, no Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. E não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E use o crédito de forma consciente. Ô, Sombra! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada. Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora nós vamos pro momento sem parar, mano. Três ouvintes ligeiríssimos aqui com sem parar, né? Como manda o figurino, com sem parar é assim, é rapidinho. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vamos lá, rapidinho. Alô? Sim. Alô? Alô? Alô? Oi, amigão. Vamos trocar a linha. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, quem fala? É Bruno. Bruno do quê? Bruno de Moraes Lima. Bruno de Moraes Lima. E quantos anos, Brunão? 25. 25 RG número 2. É. Ela já ligou aí, né, mano? Quem? A Izinha. Por quê? Por quê? Porque o mano não demorais muito pra voltar, né, velho? Demorais. Senão, você vai. Você vai levar fumo, velho. Abraço aos meus amigos do filé do Demorais. Lembra o filé do Demorais? Ô, Brunão, qual o bairro, mano? Caro e meia boca. Aqui é Jardim Peri. Jardim Peri. Ah, Jardim Peri é Zona Norte. Perdão. É depois ali do Horto. É isso mesmo. Boa. Caiu no Horto, tá morto, velho. Ô, amigão. Ô, Bruno, você trabalha com o quê pra gente colocar aqui na nossa pesquisa do Estádio 97? Eu trabalho com folha de pagamento. Eu amava como amava os caras que cuidavam de folha de pagamento. Que época difícil pra cuidar de folha de pagamento, hein? É complicado. Mexer com os valores dos outros é difícil. Você já errou, por exemplo, a favor ou contra algum funcionário de colocar mais dinheiro ou menos dinheiro no pagamento de alguém? Acontece. Mas é sempre mais pra mais ou mais pra menos? Na verdade, hoje em dia é sistema, né? Às vezes você acaba errando numa vírgula, num número a mais. Aí às vezes, geralmente é pra mais, né? O que entrou a mais some, né, velho? O cara nem aparece, né? É. Aí depois descobre, né? Mota, rápido, depositaram 20 mil reais pra você que não é teu. Você devolve? Devolveria. 20 mil reais, sim. Logo. Mentira. Quem, o Mota? Mentira. Duvido. 20 mil? Duvido. Não vai fazer diferença. Mas ele não vai nem perceber que tá na conta. Você acabou de falar que não tem dinheiro. Você acabou de falar que não tem pra pagar o pay-per-view. Não, mas eu vou me sujar por causa de 20 mil reais, velho. Você se suja por quanto? Tem que ser uns 10 milhões. Aí tem que ser bom, hein? Aí tem que ser igual os caras lá. Não, mano. 10 milhões é lógico, né? Eduardo Cunha. Aí tem que ser os caras bons. Todo mundo tem comprado. Mas você se sujaria por um dinheirão mesmo, sabendo que um dia pode ir pra cadeia? Não, eu tenho consciência. Vai na minha que não dá nada. Esse negócio não dá porra nenhuma. Você tem o quê? Tem o quê, Mota? Tem consciência. E deixou ela onde? Para, Mota. As coisas que a gente sabe que você já fez. Que você mesmo contou. Para, Mota. É. O que eu fiz? Ah, não vou falar no ar, senão você vai preso de novo. De novo. É, uma puta sanguessuga. O pior de tudo, velho, é que os loucos acreditam nesse louco. Ô, Bruno, que é verdade. Você torce pra quem, Bruno? Aqui é o primeiro Tri-Hexa brasileiro. Isso, Paulo. Tri-Hexa, velho. É. Porque foi tri-direto. É. Tri-campeão na sequência exata. Aliás, né? Porque assim. Não, eu sei, mas é que aqui no Brasil tem essa cultura de seis vezes ser hexa, e não é assim. Então, isso que é perguntar, seis vezes, né? Campeão, é. Porque quando eu era moleque, o São Paulo, por exemplo, ele nunca tinha sido tri. Faz tempo, hein? 40 anos já. Eu, por exemplo, tinha uma vizinha palmeirense, palmeirense roxa. Aí você, o São Paulo nunca foi tricampeão. E o São Paulo sempre que chegava a pagar o tripaulista, perdia. Exatamente. Chegava a pagar o tripaulista, perdia. né? Mas se comentava sobre bi, tri, tetra, quando você tinha uma sequência, né? Que é o correto. Agora a coisa meio que deu uma vulgarizada, né? Você soma tudo, não, agora... Mas é só no Brasil que tem essa cultura. Não. Continua sendo a sequência. É que neguinho fala. Chutou o balde. Chutou o balde no Brasil. Mas é a sequência. Na minha opinião, é seguido. Acho que isso foi devido à Copa do Mundo. Com o Brasil. Bem lembrado. Também. O Brasil foi bicampeão, né? Os dois títulos. Depois só foi conseguir nos anos 70, né? Aí ficou tri. Ou seja, o Brasil não é hexa. Não, ele é seis vezes campeão. Ele é penta. Não, ele é penta. Ele é penta. Sim. Mas não é penta também. Não, porque ele tem cinco títulos. Ele é cinco vezes campeão no mundo. Não é porque ele é bicampeão mundial e tem cinco títulos. Mas o que muda isso, seu chato? Lógico que muda. É chato, porque você vulgariza. Vulgariza. Você vulgariza. Pô, você tá em brincadeira, só. Tá chato. Ah, eu, é. Tá chato. Ô, Bruno. Questão de língua. É por isso, os caras querem levar tudo nas coxas, velho. Aí vira essa bandalha que é o Brasil. Parece que é maior, a culpa, entendeu? A culpa do Brasil não, agora é porque não é sua, é sua, sim. Você quer dizer que o Benjamin representa tudo que é bandalha? É a bandalha. Essa desorganização. Vai ficando. Eu quero deixar uma coisa aqui muito bem esclarecida. Vai deixar coisa aqui, porra nenhuma. Pra eu não ficar magoado com esse cidadão. Você me chamou no ar de desonesto e símbolo da corrupção desse país? Da bandalha. Aí você... Não. Quem lhe atribuiu o título foi o seu amiguinho. Você falou, por isso que o país está nessa bandalheira toda, por gente igual eu. Sim, mas a bandalha por um único motivo, a desorganização que o senhor prega, o resto é por conta do seu amiguinho aí, ó. Então ficou estabelecido aqui no programa que o Corinthians ele pode ser campeão mundial, mas Bi não é. Não, ele é campeão. Ele é duas vezes campeão do mundo. O Corinthians ele foi a primeira vez campeão do mundo aí pela FIFA, tá certo? Em 2000. Mas tem uns que são Bi, viu? E quando não é campeão, como que faz? Em 2012. É mono campeão, é zero campeão, é nono campeão. Fala aí, bote. Mas tem uns que são Bi. Agora é contigo. Não, eu tô... Não. Mono campeão. É que é mono campeão. Eu tava falando do Guarani. Guarani campeão. Ó, doido, tá tirando mais sal aí. Tá com medo do italiano. Não, mesmo agora ele falou Guarani. É que ele sabe o que vem por aí. Que aura ruim que esse som. Guarani da capital? Ô, Bruno, deixa aí, cara, seu palpite. São Paulo classifica pelo G4 ou não? Classifica pelo G4. Eu só queria dizer uma coisa, vocês falaram do Allan Kardec no começo do programa. Eu tive, esse ano eu fiz algumas viagens, né? Fui pro Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Gostou? Foi legal? E acompanhei os jogos do São Paulo fora, né? Um dos jogos foi em Curitiba, foi até no dia do meu aniversário, dia 25 de outubro. Que dia que é teu aniversário? Até mandei uma mensagem pra você, Benjamin, que eu faço na mesma data que você. Pô, é mesmo, parabéns, hein? Valeu. O cara então, iluminado isso. É mesmo porque você lembrou ou é mesmo porque o aniversário dele é na mesma data que a sua? Esclareça, porque não ficou... Nossa, juro que agora me confundi com o que você falou. Ficou uma coisa dúbia. Fala aí, Bruno, não estamos com tempo pra polêmica. Bom, é o seguinte, voltando ao Allan Kardec, né? Eu fui no jogo São Paulo e Curitiba, né? São Paulo acabou ganhando, o Allan Kardec fez o gol número 10 mil da história do São Paulo. E na volta a São Paulo, voltei de avião, eu tive o prazer de sentar ao lado dele no avião, né? E ele é um cara... Meu, puta cara, gente boa, cara. Mas você ficou com medo, não ficou? Não, cara. É um cara do bem, assim. Você não dormiu, não, né? Não entendi. Você ficou com medo. Você não dormiu. No voo, não. Um cara super, super programa tá parceiro. Atrasado. Ele pegou o celular dele e mostrou os melhores momentos do jogo pra mim. Foi lá. Gente boa, pô. O RG tem medo, não sei por quê. E o ano que vem é Kardec titular, cara. Certeza. Kardec... O Rogério. Kardec, né? Você João disse Paulo. No começo do programa que, não assistiu, João Paulo. Que não assistiu o jogo ontem, né? Uhum. Quando entrou o Rogério, o Allan Kardec, meu, mudou o jogo completamente. Saiu o Pato e quem mais? Desculpa, não entendi. Quem saiu? Pato e? Desculpa, não entendi. quem que saiu para a entrada do Kardec e do Rogério? Forma uma frase direito, seu menino. O lateral Bruno saiu, acho que entrou o Rogério no lugar dele. Aí o outro foi para a lateral direita. Tá, a entendi. Outra substituição, eu não lembro. Então tá bom, agora já matou minha curiosidade. É o papo. Então beleza, cara. Ó, um abraço pra você, viu? Valeu, só. Obrigado. Tudo de bom. LG, voz de treina. Zóio de treina. LG, zóio de treina. LG, zóio de treina. LG, falou que você manja mesmo. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Você vai viajar, precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Parecia aquelas crianças que tocam que o pai sai correndo. No último segundo da ligação ele gritou e saiu. Alô? Você viu que eu falei? Na hora que eu falei que o tatuei falava de caboclo, hein, Bote? Ele falou, eita, deixa eu cantar um pouco aí. Alô, quem tá falando? Alô? Quem fala? É o Jefferson. Jefferson do quê? Jefferson do Caralho! Isso aí. Qual o seu nome completo, Jefferson? Jefferson Leandro da Silva, mano. Sai do Viva Voz. Jefferson Leandro da Silva. E quantos anos, Jefferson? Eu tenho 23, velho. Aí é RG número 2, 23 anos. É, agora não dá pra comentar. Feriadão. Né, não dá pra comentar. Tá vendo agora, sacanagem não. De novo no WhatsApp? Eu tô lendo aqui as mensagens que tá vindo. É, ô, amigão, e qual o seu bairro? Meu bairro é Itaquera, mano. Itaquera é nós. É, onde nossa, eu trabalho, eu trabalhei na Jacupêssego. Solo sagrado, velho. Pertinho, veja. Eu trampei aí na Jacupêssego. Põe ele do Corinthians, velho. Pode botar. É tudo nosso, mano. E pra quem fala, ó, por exemplo, o bot que falou é longe pra cacete. É longe. Por exemplo, Jerusalém é longe, velho. É longe, mas é sagrado. Ah, vai pra lá. Ele assumiu que é fim de mundo. É sagrado, velho. Ele assumiu que é fim de mundo. É sagrado. É longe pros manés. Pega o centro de São Paulo e toma como base ali o bairro de Itaquera. É a nossa terra prometida? Sim. Sim, inclusive o Muro das Lamentações ali do... É, hoje tá escrito CPTM, mas pode encarar o Muro das Lamentações. É o Muro das Lamentações, tá ali do lado, é logo ali. Você vai lá, pode dobrar, por exemplo, um papelzinho, encaixar no muro, faz o pedido tá também, mano, que vale a intenção. Tá CPTM. Aqui. Mas, amigo, você tem alguma coisa pra falar pro Mota, que hoje você viu as coisas que ele falou do título do Coringão? Fala besteira. Mota, não dá pra levar em consideração, cara, ele só fala besteira, mano. Você só vê ele falando bosta, velho. O Mota não falou nada, mano. O Benjamin tá pesando na dele, velho. Não abraça a ideia do Benjamin. O Benjamin é um dos caras mais coerentes daí do programa. Obrigado, velho. Então não. Obrigado, obrigado. Mota não tem moral pra falar nada. É isso aí, Mota. Ô, amigão. A quem você atribui esse sucesso da campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Tem um cara, tá só um legal. Cara, ô mano, em relação a tudo, a gestão, tudo. Eu acho que o nome dele é Tite, cara. Pô, o Tite é monstro, né, mano? Ah, ele é terrível, velho. Em relação a elenco, a grupo, a controlar o jogador. Pega um animal desse, velho. Ô, amigão, mas com relação, por exemplo, à campanha. Eu achei, se pudesse escolher, sinceramente, a rodada para conhecer o campeão brasileiro, eu escolheria contra o São Paulo na próxima, ainda jogando na Arena. É que o destino... Que domingo eu tô lá, né, mano? Mas eu gostaria de assistir do lado do Mota, velho. Do lado do Mota? Qual que é a diferença de clube? Porque os caras estão numa crise terrível. Ontem, tava todo mundo assistindo o jogo do Corinthians. Ninguém tava assistindo nada do jogo de São Paulo... Ninguém. Quem é ninguém pra você? O cara é mané, ninguém. Ninguém. O cara tá deitando e rolando, velho. Puta mané. O Mota falou que não assistiu o jogo, você falou que não assistiu o jogo. O Mota não assistiu. Ele não tem pay-per-view. E o jogo passou no pay-per-view. E eu tava trabalhando. Coisa que muita gente não tem o que fazer. Por que o Mota não foi no Morumbi? O quê? Aí você pergunta pra ele. Mota, então deixa eu perguntar, por que você não foi ao Morumbi ontem? Cri. E depois ele fica babando ovo, viu, amigo? Aí no Facebook dele, ai, Corinthians, parabéns. É mentira. Aí eu fui lá e postei um negócio, acho que a galera ficou no veneno. Ele tá puto com você. Ai, né? Que medo, ai. Ô, amigão. O Mota tem uma hora ruim, mas tem razão. Ô, amigão, desse time do Corinthians aí, quem você acha que não pode sair de jeito nenhum? Aproveita que o Roberto de Andrade tá ouvindo o programa, aí você já pode falar, ó, Roberto, esse daí não pode sair. Era o Roberto de Ogum que tava ouvindo. Não, Roberto de Andrade, presidente. Pra não sair, tirando o Tite, mano, Renato Augusto. É o melhor, hoje o Corinthians tem o melhor time de campo, mas um dos caras que coloca a bola no chão e pensa pelo time, quando ele não vai buscar o jogo ali junto com o Elias... Buscar a bola no meio de campo é o Renato Augusto. Se ele não vai, se ele fica jogando um pouco mais pra frente do meio de campo, você já vê que a jogada não aparece, não... O Corinthians não cria sem ele. O Renato Augusto parece que ele tem dois cérebros, cara. O cara é inteligente demais. Uns e dois com... pulmão, uns fala a verdade, né? Uns nascem com dois, outros nascem sem nenhum. Maldade. Tá falando de quem? Tá falando de quem, mano? Do... mano, ó, beija ali, do Mota? Véi, você quer dar pra mim, né, mano? Ah, só pode, só fala ofendendo meu nome, o ouvinte. Velho, meu time foi campeão. Ouvinte educado. Meu time foi campeão ontem, você fala, não para de falar de mim, velho. Seu time foi campeão, não velho. Não fica bravo, Mota. Campeão brasileiro. Você fala de mim, incomoda. Eu tô aqui, ó, 13 anos na rádio. O idiota tá aqui. Calma, o idiota, Mota, tá aqui, calma, trouxa. Calma. E você tá aí. Ah, trouxa, chama de trouxa. Mas a gente sabe por que você tá aqui. Não é todo mundo que faria o que você fez. Porque muita gente não se sujeita a isso que você fez. Sistema de cotas do estádio. É. E outro, o ouvinte é educado, bacana. Em nenhum momento ele te ofende. Pede desculpa pro ouvinte, vai. Não, pede, vai. Amigão, manda seu placar aí. Corinthians e São Paulo, domingo na Arena. Que hora de carimbo. Volta ser muito maior, muito ruim. 3x0, mano. 3x0, mano. E o Allan Kardec vai entregar a taça pro Ralf levantar. Vai nada, vai entregar uns gols pro Cássio pegar no fundo do gol. Eu prefiro outro jogador. Quem? Eu prefiro outro jogador de São Paulo. Não precisa ser Allan Kardec, não. O cara é muito gente boa. O cara acho... é muito tranquilo. Muito... é o mais coerente. Viu, Mota? Olha. Do time de São Paulo é o que vai dar entrevista, mano. O que é o mais tranquilo, que é o que comenta de forma correta. O que eu gostaria que entregasse mesmo seria o Luiz Fabiano, pra ele engolir essa mala dele. Eu gostaria do Pato entregando a taça. O Pato é tão leso, velho, que ele não vai é nem capaz saber o que tá acontecendo. Capaz dele levantar a taça. Eu gostaria do Mota, velho. Mais lento que o Pato é só o Mota, velho. Ô, Jefferson! O vídeo é bom, velho. É educado, bacana. Tudo de bom pra você. Bom fim de semana. Deixa eu mandar uma moral aí, RG. Manda, velho. Pra quem? Pra Priscila de Oliveira. Como? É. Ela me cobrou aqui, ela tá aqui do meu lado escutando. Ela falou Priscila de Oliveira Silva, velho. Então, hoje é dia de conhecer a cabeça do bacalhau, hein, velho. Tem, mano. Tá falando com a Murcia aí, Gê. Bora. Cabeça do bacana. Mas, ô, amigão, parabéns, viu? Ligação bacana, inteligente. Você foi bem pra caramba. Opa, caramba. Tamo junto, irmão. Valeu. Deixa eu só mandar um abraço e fazer uma merchan. Lógico, fica à vontade, velho. Eu queria mandar um abraço pro irmão meu que chama Carlos Alberto da Silvéria. Corintiano roxo também, sensacional. Como se fosse meu irmão mais velho. É isso aí. Falou, cara. Abraço. Abraço. Valeu, Jefferson. Abraço, irmão. É nóis. Desculpa pelo motinho. Continuando com o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Rapidinho. Viajou, quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com o hashtag sem parar oficial, mano. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Vinícius. Marcos Vinícius de Souza. Boa. Consegui, baralho. Truco. Primeira vez, velho? Primeira vez, graças a Deus. Legal, bacana, mano. E quantos anos? Eu tenho 25. Aí, opa! Guarda a rateada, RG. Não sabe nem quando não tem, velho. Mas tudo bem. Eu, Vinícius, aí uma vacilada, viu, mano? Mas tudo bem, vai. É verdade. E qual bairro, amigão? Então, eu acabei de me mudar, mas quero ver se o Dom vai saber onde que eu morava. Ah, com a minha é mãe importante. Que eu casei recentemente. Não, deixa eu falar um negócio pra você. Primeira coisa, é onde você mora. Não, onde eu moro é Guaianara. Zona Leste. Amigo, tem uma ordem no programa que não é pra falar onde morava. Não, tudo bem, vai. Não, tudo bem. É Exxon, Mota, já ofendeu milhões de ouvintes hoje. Pode falar onde você morava também. Cidade aí, Carvalho. Essa você não vai saber. Lógico que vou. Zona Leste, pô. Pô, tá brincando, viu, cara? É, você é o cara, velho. Põe ele do Corinthians aí. Pô, você é campeão, graças a Deus. É nóis. Tá vendo? É nóis, mano. Você não achou que o Motinha pegou pesado com o título hoje, com as coisas que ele falou na hora do começo do programa? Pegou nada, o Motinha aí dá pra relevar tudo que ele fala, o cara é gente boa. O cara é gente boa. Mas, ô Motinha, chupa que é ex. Eu já soube, eu tive ex faz tempo. Faz tempo? Chegou atrasado, hein? Mas não tem problema. Chegou atrasado, parabéns. Agora. Ué, tô parabéns. Amigão, bem-vindo ao clube. Ô, amigão. Não, sou campeão, Mota, desculpa. Não, mas... bem-vindo, deixa o Mota pra lá. Ô, amigão, desses títulos caramba, brasileiros cara. Que o Corinthians conquistou, pronto. Em 98, 99, o time de 90 também, 2005, 2011 e agora o ano de 2015. Qual desses Corinthians você acha que foi o melhor time? 90, 98, 99, 2005, 2001? Eu posso falar, né, mano? Tinha um ano. O dia 98 eu não lembro muito também. 99 eu também não lembro muito. Ah, eu acho que 98 99. Eu acho que a gente foi, como eu posso dizer? Criticaram muita gente, falou que a gente ia brigar pra não cair. O Tite, o Deus Tite, montou nosso time certinho. Ele conseguiu resgatar a nossa alma, que é de sofrimento sempre, né? E eu acho que o desse ano foi mais sofrido e mais comemorado. Eu acho que foi mais importante. O Mano fez uma pergunta que eu ia fazer, achei que era a mesma, é parecida. Eu ia perguntar, até pro estranho também que tá aqui, pro ouvinte, pro Mano, pro Bar, qual foi o título mais legal desses seis, dos seis brasileiros? Ah, esse ano, sem dúvida. E pra você, Stranger? Ele não é Stranger, é Bar. Puta, essa é difícil, hein? Eu digo o meu. O meu, pra mim, continua sendo 90. Dia 16 de dezembro 90. De 1990. Disparado, velho. Pra mim, disparado é o título de 90. O primeiro é emblemático, principalmente pelo fato do Corinthians ter um time bem mais limitado, né, Benja? Porque em 98 e 99, o Corinthians ele tinha esquadrões, cara. Você pega lá em 2005, era o treinador, o Corinthians também, o Corinthians tinha aquele time aí que tinha Tevez. É, então o Corinthians ele também tinha um time agradável ali. Agradável? Não, mas é verdade. Não, mas é verdade, porque o time do Corinthians era forte, era muito forte. É, esse ano também, o time do Corinthians eu acho que de 98 e 99 foram tecnicamente os melhores, mas esse time de 2015 também é muito bom. Agora de 90, contra o São Paulo, o time sendo limitado do jeito que era, era o Neto e mais 10. Eu acho que aquele lá é incomparável com o demais. Hoje é aniversário do Ronaldo, aniversário do Ronaldo Giovanelli, o goleiro. Um abraço pra ele. Parabéns pro Ronaldo. Mas pra mim o título de 90 foi o mais legal. Eu tô falando que é o melhor time, mas foi o mais bacana. Eu sou de 87, então de 90 eu não lembro. É, o de 90 também eu vou lembro, ficar com de... esse ano, pra mim, porque muita gente desconfiou da gente, né? Até mesmo, vamos ser sinceros, até nós mesmos corintianos duvidou do nosso time. Eu lembro quando a gente caiu na Libertadores, eu saindo da arena comentando com a galera dos Bichos Soltos aí do grupo do WhatsApp, um abraço pra todos. Bichos Soltos, mano. Isso. É, eu falei pros caras, falei assim, pô, o Brasileirão é obrigação e a gente vai a trancos e barrancos. Eu duvido muito que a gente consiga alguma coisa, mas conseguimos, graças a Deus. E vai Corinthians! Do nosso. Só pra não ficar em cima do muro, meu Deus. Vou ficar com 99. 99? Final com o Atlético Mineiro foi... Amigão, estamos chegando ao fim aí. Você quer mandar um abraço pra alguém? É isso, a galera dos Bichos Soltos, pra galera do Vai Corinthians, do grupo do WhatsApp. Queria mandar um amo ela. Minha filha acabou de nascer, também. Parabéns. Tô muito feliz com isso. Parabéns. Mas segura aí agora, hein? Aguenta um tempo aí, firme. Faz velho. Filho, que é legal, velho. Entendeu? Dá um tempinho aí. Volta no mundo depois, né? O mundo não, cria. Faz filho que é legal e cria, educa. É lógico, mas Julinha já sabe o que é Corinthians desde pequena. Sempre. E... PlayStation é mais barato. Essa é a parte triste. Não, PlayStation. Não, que isso. Eu comprei um agora também. Boa, boa. Passar a quarentena aí, né? Mais tranquilo. Passa jogando, velho. Porque... É, mano, porque agora não pode dar umas pauladas, não, velho. Guarda o cartãozinho, guarda o cartãozinho pra vó. Não pode, como o RG solta as piadinhas aí, né? Não pode. Não pode esfolar assim agora, velho. Às vezes o RG é até um pouco agressivo nessas piadas. Às vezes eu acho ele machista demais com essas piadas. Amigão! Só fazer um merchan, pediu. HDI é de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica, parabéns. Valeu, obrigado, Zô. E só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa! Boa! Ganhou também o kit Bozano, tá bom? Tá bom, obrigado. Só mais um registro. Hexa, baralho! É nóis, isso aí, meu amigão. Abração! Mano, um abraço pra você rápido. Mano, encontro você lá na Arena domingo pra ganhar do time do Jardim Leonor. Ó, domingo eu tô lá, mano. Tô no Leste. Leste interior, isso mesmo. Tamo junto. 421. Daquele jeito. Eu estarei na Oeste. Eu vou estarei. Um abraço. Um abraço, irmão. É nóis. Valeu, irmão. Vai, Corinthians. Você vai ter uma faixa carimbada em qual setor? Ele já é campeão, pra mim não muda nada. Ah, então tanto faz. Pra mim? Pra o São Paulo ganhar, pra você tá bom. O Corinthians vai... perde o título? A faixa não será carimbada. Não, mas perde o título? Hã? Perde? Perdeu, eu vou ficar bravo. Não perde. Não perde. Liga é festa, é volta olímpica. Não, tem gato os caras, velho. Mas é festa. Mas é jogo de festa. Ah, mas fica mais estranho. A festa é depois dos 90 minutos, velho. Total, E outra, tá difícil de São Paulo ganhar do Corinthians. Olha, freguês, uma freguês. Hora vai ganhar. Freguês. Não, difícil não, freguês. Esse ano não entramos no Morumbi. Tá louco? Não, mas aquele não vai ganhar nada. Mas assim, como não vai ganhar nada? Então já tava classificado. Mas o Corinthians deu aquela vitória pro São Paulo, pro São Paulo se classificar pra próxima fase. Ainda teve aquela pra pegar um adversário mais fraco. Ainda teve aquela expulsão absurda do Sheik. E a do Mendonça. Sim, é absurda, é um doce de pessoa. E do Mendonça também. Mas esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Ó, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo, curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar agora da promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. É, porque o Consórcio Honda Sombra está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. É fácil participar. Compre uma cota de consórcio, você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. Bis 125EX a partir de R$164 mensais. PCX a partir de R$203 mensais. Então, amigão, não perca tempo. Faça já o seu consórcio, e participe da promoção Chegou a Sua Vez. E já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E nós aqui de São Paulo contamos com dois, ó. Dois ganhadores, o Antônio Carlos de Mello de Mogi das Cruzes e a Francisca Eugênia de São Paulo. Então aproveita amanhã, sabadão, São Paulo tá tranquilão. Vá na Genial Leste, na concessionária Genial Leste, procure o Marcos Fernandes. Vai bater um papo lá e vai lá comprar a tua Honda lá, vai fechar lá o teu consórcio Honda. Telefone para falar com o Marcos Fernandes lá na Genial Leste? 2253-0000. 2253-0000. Promoção Chegou a Sua Vez. Consórcio é Honda. Chuck! É isso aí, estamos chegando no final do programa. RG número 2. Quem ganhou? Quem ganhou a caneca do Corinthians, presente da loja do Estádio 97? Ah, vai tomar todas comemorando aí. Jefferson Leandro da Silva. Boa, Jefferson! Parabéns, hein? Sombra. Oi. Dá pra mandar um abraço rapidão? Só um minutinho. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da FIT Camisetas, velho? Ah, o Luciano Jangarelli. Também ganhou aí a sua camiseta. Parabéns, tá bom? Apoio da FIT, o parceiro do seu evento. E todos que ligaram eram os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. 3031-2288. Fala aí! Então mandar um abraço pra galera que assistiu o jogo do Coringão ontem. Todo mundo foi campeão na Vila Sônia. Pro Rodney, Thiagão, Rafa, não. Roberta, pro Júnior, é nóis, vai Corinthians. E pra todo mundo que é Hexa. O Roger é gente boa, cara. Pra demais. Ó, mandar um abração aqui também pra rapaziada aí do Buraco do Tatu. Boa. O Douglas, o Richard, pra todo mundo colou lá que o Bá foi ontem também. Pra Maria Sofia, neta do Bá, que tá fazendo 2 anos hoje. Nossa, o Bá é avô. Porra, já, ele é bisavô já. Até já? Eu já. Não duvido, velho. Ele tem uma neta que tá grávida. Tem 13. 13. Nossa senhora, mano. E mandar um abraço aí pro Guerreiro, pro Márcio, toda a rapaziada aí da Temacri Station. Também. Achei que você ia zoar, um abraço pro Guerreiro, pro Sheik. Também. Vocês aí não merecem. O Sheik você, merece, o Guerreiro Bote, não. Palmeirense. Eu queria mandar um abraço só pra todo mundo da família, os amigos que falaram que estavam vindo aí, em especial pros meus filhos, Ramon e o Ícaro. Paulo Bote, olha aí. Bote, você manda bem no programa, é legal, viu? Valeu, valeu. Muito bem, foi bem demais. Muito feliz de estar aqui, muito feliz. Querendo... Espero voltar outras vezes. Não estamos querendo queimar aquele idiota, não, mas... Você não vai mandar um abraço pro Paulo Nobre, que salvou o teu time? Já mandou, valeu, mano. Esse aí, é o Leonardo Bote, palmeirense da categoria de base do Estádio 97. De volta na segunda, às 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também promoção, Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br.

Energia 97, energia que te move. Ótimo feriado pra você. Sexta-feira terminando, hoje dia da consciência negra. E aí, você fez seu papel? Tá consciente? Bom, tá começando o Night Sessions aqui na poderosa Energia 97. Eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês até a meia-noite. E lembrando que logo mais também tem o Clubtronic. Mas ó, bora ouvir boa house music. Tá um dia maravilhoso, né? Uma noite gostosa, tá indo pra balada, tá no esquenta, ó. DJ Anderson Tomé, começou o Night Sessions. Night Sessions. Sessions. Sessions. We'll be right back. Night Sessions. Night Sessions.